Desculpe, estou no horário de almoço, mas volto logo. Por gentileza, ligue mais tarde. Deixe sua mensagem após o bip, com seu nome, telefone e assunto. Assim que possível, retornaremos. Eu sei que você está me evitando, Mia. Desculpa por ligar pro seu trampo. Sei que as coisas não terminaram bem entre a gente, mas queria que soubesse que você estava certa sobre aquele lance das drogas. Larguei ela, juro por Deus. Mas acredite, minha crise de abstinência está piorando aquelas visões que eu vinha tendo. Tô falando sério, tem alguma coisa errada. Escuta, talvez seja eu, talvez seja um tumor no cérebro. Isso explicaria tudo perfeitamente. Sei que tô bem, mas tudo que vejo, toco ou provo parece falso de algum modo. Lembra quando isso começou? Você estava comigo. Foi há 2 meses. Eu estava colocando açúcar no meu cafezinho e de repente foi como se eu estivesse enxergando através da realidade. Consegue imaginar isso? Tudo que eu vejo, tudo são números. Não moléculas nem átomos. Números. E o pior de tudo, acho que venho sendo seguido por caras engravatados. Como se estivessem vigiando cada movimento meu, como se eu fosse uma ameaça. Você ouviu? Acho que é esse maldito telefone. Eu sei que é viagem minha, mas talvez a realidade seja algo que criamos para nos proteger do absoluto terror psíquico de nossa existência isolada. E no fim estamos todos sós. Agora consegue entender por que quero você aqui comigo, Mia? Queria que você estivesse aqui para me dizer que eles não estão aqui, apontando suas pistolas para mim. Escapistas. Movimentos vêm e movimentos vão. Líderes querem a palavra, ouvidos e retinas se negam a ouvi-las, lê-las. Figuras de autoridade não despertam confiança, nem neles próprios, bem menos ainda em nós. Redes de comunicação são usadas para manter pessoas sob controle. Rebeldes se rebelam em redes sociais. A mudança não virá destas redes. O inimigo, quem é o inimigo? Nos diz que já tivemos nosso tempo, que o futuro a ele pertence, que o futuro é o mundo dele. Dizem que definimos nossa realidade através da desgraça e sofrimento. Há 20 anos, ele vem nos dizendo que o mundo perfeito é um sonho do qual nosso cérebro primitivo tenta desesperadamente despertar. Nesse programa, daremos as boas-vindas ao deserto do real. Iremos ao encontro da pergunta que tomou o mundo de assalto em 1999 e até hoje ainda não foi respondida. O que é a Matrix? Eu sou o Luigi e nada escapa aos escapistas. E por acaso, sou o operador desse velho hovercraft castigado pela fúria de Deus e povos sentinelas. E que tal um treinamento de combate, Mauro Elovitch? Jiu-jitsu? Eu vou aprender jiu-jitsu? Eu sei jiu-jitsu. E que tal um bife suculento ao ponto, Reginaldo Hillman? Ah, cara, pílula azul sempre, meu, assim. Comer aquela canjica lá nunca, cara. Eu quero bife mesmo. É isso. Tudo que oferecemos é a verdade. Pílula azul, você acorda na sua cama acreditando no que quiser acreditar. Pílula vermelha, ouvirá esse podcast maravilhoso e nós te mostraremos até onde vai a toca do coelho. Tá tudo pronto? Não é pra você me substituir. Eu sei, mas sente vontade de trabalhar. Gosta dele, não é? Gosta de observá-lo. Não seja ridículo. Ele vai morrer. Entende isso? Morfeu acredita que ele é o escolhido. E você? Não importa em que acredito. Você não acredita, não é? Ouviu isso? Ouviu o quê? Tem certeza de que a linha está limpa? É claro que eu tenho. Eu vou indo. Lily, outrora Andy, e Lana, outrora Larry, são duas irmãs transgênero conhecidas conjuntamente como as Wachowski, cineastas, produtoras e roteiristas de Chicago, Illinois, nos Estados Unidos. Suas carreiras sempre estiveram conectadas, inseparáveis mesmo, e começou como roteiristas de um filme do Richard Donner, que eu particularmente adoro, com Sylvester Stallone e Antônio Bandeiras, Assassinos, de 95. Aí na direção, a estreia dela se deu em Ligadas pelo Desejo, de 96. E começaram bem. O filme conta a história de uma ex-presidiária lésbica que arranja um trabalho de encanadora num prédio. E lá ela conhece a namorada de um sujeito que faz lavagem de dinheiro para a máfia. E por acaso, esse cara é o Joey Pantoliano, o Cypher de Matrix. As duas se apaixonam e aí decidem roubar 2 milhões de dólares desse sujeito antes que ele faça a entrega do dinheiro ao seu chefe. Você percebe que ali, logo naquele comecinho, já tinha uma inclinação das Wachowski para a cena queer. O próximo projeto delas seria o nosso objeto de pauta hoje, o Matrix, em 99. Seguindo aí, vieram as continuações de 2003, Matrix Reloaded e Revolutions, a produção executiva da antologia Animatrix, nesse mesmo ano. Em 2006, ficam a cargo do roteiro e produção de V de Vingança. Em 2008, dirigiram, escreveram e produziram a adaptação do mangá Speed Racer. E, finalmente, entre 2013 e 2018, fizeram também o serviço completo em O Destino de Júpiter, Cloud Atlas, A Viagem e a série Sense8 da Netflix. O primeiro Matrix foi filmado na Austrália e teve orçamento de 63 milhões de dólares e arrecadou no mundo todo mais de 400 milhões de dólares. Estreou nos Estados Unidos em 31 de março de 1999. E só para fins de registro, estamos gravando as vésperas do seu aniversário de 20 anos, no dia 30 de março. Eu não arriscaria tão cedo dizer que as Wachowski ficaram marcadas pelo Matrix original, mas o fato é que elas jamais conquistaram o sucesso de pública e crítica desse filme. Rendeu 4 Oscars a elas. Eu assisti no cinema, e é muito raro até hoje eu rever um filme no cinema, por mais que tenha gostado demais dele, mas eu tenho muito vívido na minha cabeça que revi ao menos umas 3 vezes durante a exibição. Como foi pra você isso, Reginaldo? A gente conversa muito e eu sei de longa data que esse filme mexe contigo, como ninguém, né? Cara, eu pirei, né, com Matrix, assim, não tem outra explicação pra dar. Eu fiquei maluco, cara, eu acho que assisti 1 bilhão de vezes, assim, assisti muito no cinema. Depois, cara, eu ainda consegui VHS primeiro, antes de DVD tudo do filme. Pra minha vergonha, fiz até fanfic, meu, de Matrix, meu, assim. Pra você ter uma ideia, assim, meu, assim, ó. Do quanto que você gosta. Exatamente, cara, porque assim, daí sumiu, deve estar em algum lugar na internet, mas eu fiz, pirei. Eu já ia perguntar, viu? era uma coisa, assim, fuleira, meu, assim, uma mistura de Matrix com Invisíveis, porque eu também adorava, né? Bateu, assim, jeito, assim, o tema, a história, a filosofia por trás, fui buscar tudo, aí quis, cara, eu quis comprar aquele livro Simulacro e Simulações, né, do Baudrillard, e, cara, ele não foi publicado no Brasil, acho, na época, certeza que não, hoje eu nem fui atrás, mas uma vez eu achei ele num sebo, assim, cara, 200 pau, sabe, inacessível, assim, na época. Por acaso, então, viu, Reginaldo, eu tava olhando hoje na Amazon, eu vi uma edição por R$350, velho. É, ele é caríssimo, cara. É. Assim, acho que ele é uma tradução portuguesa, alguma coisa assim. Então, tem PDF por aí, né? Pra quem se interessar. É um livro super difícil de ler, começa por aí, né, meu? Assim, não vale. Se você acha que vai entender, você não compra, cara. Porque você não vai entender, cara. Eu queria, na verdade, era fazer aquele, sabe, aquele recorte mesmo, igualzinho o Neil, assim, né, meu? Pra guardar alguma coisa lá dentro dele. Mas 200 pau não vale, né, meu? Assim. Perguntando aqui que não quer calar é: você andava de sobretudo e óculos escuros no shopping? Cara, eu não andava, porque nessa época aí, meu, se eu andasse um pouquinho antes, era a época dos darks no ABC, assim, né, meu? Era um emo, né, meu? Era um proto-emo. Era um emo que não pegou, né, meu? Pra você ter ideia de como era ruim, né, meu? Eu lembro disso aí. Eu não cheguei a tanto, não. No máximo. Ainda bem. No máximo usava óculos escuros, assim, apesar que eu tenho os óculos de grau, então fico cego quando eu uso óculos escuros sem grau, né, meu? Então não dava pra fazer tudo, mas eu pirei, assim, cara, eu fiquei maluco com essa história. tem uma opinião diferente das sequências, mas esse filme em si, cara, eu admito que é o filme número um, meu, da minha vida, assim, é o filme que eu mais gosto, cara. Talvez, assim, adulto, eu goste mais de Poderoso Chefão, não, mas não é isso. Quando eu assisti agora de novo, eu vibrei de novo, achei, sabe, perfeito, assim. Tem o Blu-ray de 15 anos, tem aquele box Reuniu Animatrix, que é super difícil achar, né, Animatrix. Hoje você não acha mais Animatrix pra comprar, cara. Cara, joguei os joguinhos, joguei os dois jogos, computador, horrível, jogo horrível, horrível, assim, difícil de jogar, mas pirei na mitologia. Muito mais do que Star Wars, muito mais do que você imaginar, assim, eu pirei com Matrix, assim. E você, Mauro, como o Matrix mudou sua forma de ver um filme de ação? Ah, cara, também explodiu minha cabeça. Eu fui assistir na semana de estreia, numa sessão à tarde com meu irmão. A gente foi sem muita expectativa, tinha lançado e tal. Sinceramente, o que a gente tava esperando era tipo um Johnny Mnemonic. Eu não sei se vocês lembram desse filme. Lembro. Era um cyberpunk, foi estrelado pelo Keanu Reeves alguns anos antes. E a galera odeia, né? Eu vejo o nego metendo pau pra caralho. Eu achava um filme legal. Eu curti o Johnny Mnemonic, eu achava um filme divertido e tal. Aqueles cult meio culposo que eu gostava. E aí, quando lançou Matrix, a gente não tinha muita informação na época, não tinha internet. Depois ele explodiu e virou mega moda. Mas na semana de estreia, eu acho que eu fui... O filme estreava na época na sexta, eu acho que eu fui assistir num domingo à tarde. Porra, eu saí do cinema, e meu irmão falando, caralho, o que a gente acabou de ver? Que coisa sensacional! Cara, se dependesse da gente, a gente teria saído do cinema e entrado na fila pra ver a sessão de novo. De tão alucinado que a gente saiu do cinema na época. E realmente, pô, é um filme muito diferente. Ele mistura elementos anteriores de uma forma tão original, tão vibrante, tão bacana, que não tem como... Quem nunca tinha visto nada parecido na época não ter sido afetado. Eu lembro que esse filme está entre meus top 5 até hoje, e é engraçado que dos filmes que eu mais gosto na vida, dos meus filmes favoritos de todos os tempos, dois deles são de 99, né? O Matrix e o Clube da Luta. E os dois eu saí com essa sensação de, nossa, eu vi algo que eu nunca tinha visto antes e eu preciso ver de novo. Então, é realmente marcante. E eu fiz igual o Regi, eu reassisti o filme, até para a gente gravar o podcast. Eu vi ele ontem e eu fui ver depois que minha mulher já tinha dormido e tal, que ela tava com sono. Era 1h da manhã, eu tava vibrando com aquele final do filme. É sensacional mesmo. Cara, o impacto dessa cena inicial, né, de Trinity fugindo dos agentes, cara, deve ser universal. Se você viveu nessa época, viu esse filme no cinema e ela não mexeu contigo, você só pode ser uma máquina sem sentimentos. Porque, assim, dissecando um pouco essa cena, né, mais especificamente no famoso chute da garça, né, acho que a Matrix já começava sua revolução ali, né? Porque além de inaugurar um estilo próprio, né, de câmera lenta, que a gente vai discutir mais à frente, a gente já percebe que é uma tomada com uso de trilho no chão, né? Fazendo um giro de 180 graus. E é algo que, assim, que de cara, você pegar essas, capturar essa cena, é algo que viralizou, né? Se você pensar direitinho. E eu acho que é bem ilustrado, assim, para o contexto da gente, naquela cena inicial de Cidade de Deus, né, 2002, quando apresenta o Buscapé, né, que ele tá com a mão assim no joelho e a câmera gira, né, e é bem nesse princípio, né, do chute da garça da Trinity, né. É engraçado, né, como é que são as coisas. Quando eu vi isso, né, a gente ficou de queixo caído, meu irmão e tal. Uns dias depois eu fui levar minha namoradinha da época para assistir o Matrix. Falei, não, você tem que ver isso, é sensacional e tal. E ela tava mais acostumada com comédia romântica, essas coisas. Eu lembro claramente dessa cena. Logo no começo, tal, chegam os policiais, invadem lá, a Trinity levanta, para no ar, né, dá aquele giro de 360, ela dá o chute no cara e sai voando. Aí eu lembro minha namoradinha da época falando, ah, isso aí vai ser horrível. eu queria morrer. Eu falei, cara, você não percebeu? Que negócio fantástico isso daqui. Eu falei, não, senta aí que vai ter uma explicação pra isso lá pro meio do filme. Não precipita agora. Mas é engraçado, pra gente já foi um negócio impactante, sensacional desde o começo, né? Cara, e você sabia que não ia ser, essa cena não ia ser a primeira... E não ia ser a Trinity, né? Ia ser um cara. Ia ser outro personagem. No final ele ia ser morto. Mas aí, assim, dos três protagonistas, quem se saiu melhor com esse arame full, né? Com a técnica do arame, foi ela, cara. E os caras até adaptaram, né, essa cena pra ser ela na cena, cara. E ela virou antológica, né, meu? Passou a ser referenciada. E é demais, cara. Como abertura, né? A confusão já aumenta, porque você acaba falando, peraí, você tá do lado da polícia, quem? Do lado de quem? E isso é bem legal, assim. É difícil, talvez, alguém hoje em dia assistir Matrix e pensar com a cabeça da época. Porque a gente não tinha acesso a tanta informação, não tinha spoiler, não tinha essas coisas, não tinha nada. Então você chegava para a experiência, assim, o mais cru possível. Você não sabia o que estava acontecendo, né, cara? E logo de cara você tem esse impacto dessa cena. Era sensacional, porque eu não lembro de ver trailer de Matrix. A divulgação dele não foi tão maciça, nem pra época, né? Eu lembro que em 99, que você via muito trailer, que já tinha uma antecipação e tal, era o episódio 1 do Star Wars. Eu fui pego completamente de surpresa por Matrix, né? A hora que, de repente, a Trinity levanta daquela cadeira, para no ar, você fala, o quê? O que tá acontecendo aqui? É uma experiência, realmente, quem passou na época tem uma visão diferente do filme de quem vê hoje ou de quem já tinha algum tipo de informação prévia quando foi assistir. A questão do trailer também, viu, Mauro? Você fazendo uma leitura bem anacrônica disso, é que a gente viu o trailer praticamente do cinema, né? A gente tava no cinema, você viu o trailer do filme que ia passar a seguir. E assim, e as pessoas que não fossem no cinema, às vezes assim, mesmo que você visse alguma cena que entregasse alguma coisa, isso não ficava na sua cabeça tão presente quanto na era do YouTube hoje. Teaser do trailer, o trailer do não sei o que, aí passa 3, 4, 5 trailers e entrega o filme todo. E interessante, eu vi, revi o trailer, o primeiro trailer do Matrix, tem no YouTube, e assim, você vendo assim, perspectiva, até que entrega um bocado de coisa, assim, pra gente já tem as informações, né? Mas assim, na cabeça da gente naquela época, não, acho que não fazia o menor sentido, né? Mas é engraçado que ele não teve esse trailer, eu ia muito no cinema, sempre foi muito dia no cinema. Ele não tinha essa divulgação maciça. Ele deve ter saído, né, nos Estados Unidos talvez mais que aqui, mas no Brasil deve ter sido trailer veiculado em um ou outro filme mais de ficção científica, porque tinha muito isso na época também, né? O trailer, eles vinculavam muito a temática do trailer com a temática do filme que você estava indo assistir. Então eu não lembro na época de ter visto o trailer do Matrix. Eu lembro de ter visto cartaz no cinema, ficado curioso, ido assistir, até como eu falei, pela pegada do Johnny Mnemonic. Até pra época, era uma proporção infinitamente menor do que qualquer filme que você ia ver tinha o trailer do episódio 1. Você tinha aquela corrida de pods, todo mundo já sabia que aquilo ia acontecer. O Matrix não, foi uma divulgação mais restrita e foi uma surpresa assim, sensacional na época. Morfeu? A linha foi grampeada, eu não sei como. Eu sei. Eles cortaram a linha direta. Não há tempo, tem que chegar a outra saída. Tem agentes por perto? Sim. Essa não. Concentre-se, Trinity. Há um telefone na Wells com a Lake. Você consegue. As Wachowski queriam originalmente que quando Trinity saltasse, né, não fosse em direção à janela do prédio, né, mas sim sobre um trem suspenso, como aquele que a gente vê em Batman Begins, né? Eles até tentaram produzir essa cena, mas a Austrália não contava com esse tipo de trem à época e se fosse para fazer em CGI, ia acabar saindo mais caro e pouco crível, né? Bom, outra coisa que a gente sente cara, a paleta de cores com tons esverdeados, né? E não sei vocês, mas isso é uma coisa que eu só percebi depois de muitas reprises, velho. Eu acho ele perceptível, sim. Ela tem... Tanto é que, assim, quando você começa o filme, você até tenta se estabelecer que época que é, né? Ao mesmo tempo, assim, que ele tem um ar retrô, né? Seja pela decadência, do cenário, do começo, assim. Você vê que é um ambiente urbano, mas ele causa um estranhamento. Não sei se, de cara, é por causa do tom esverdeado. Mas uma hora você percebe, cara, que tem alguma coisa estranha. Depois de um tempo, você... Claro, isso já fica óbvio, assim, né? Mas eu acho, cara, eu acho lindo, né? Acho lindo essa paleta. Tem tudo a ver, né? O aspecto verde é só pra simulação, né? Acho que o mundo real é um pouco mais azulado. Depois, lá na frente, quando a gente for ver Zion, ele é de tom terroso, vermelho, né? Mas nesse primeiro filme tem essa mudança mesmo da paleta, assim. Eles até falam que eles gravaram com lentes diferentes. Quando tem a parte da Nabucodonosor, mais pra frente, quando a gente for falar, é uma lente que ela desfoca o segundo plano um pouquinho, até pra priorizar o ator, né, no primeiro plano, a pessoa em si, né, para mostrar que é o, só o que importa é o real, né? Tem todo esse aspecto de linguagem, esses dois caras, assim, eles são fantásticos, cara, assim, fantástico mesmo. Tanto os erros quanto o acerto das irmãs Wachowicz são válidos, cara, porque quando acertaram em cheio, né, eu não tenho tanta ressalva quanto aos outros filmes deles também, não, acho, gostei de alguns mais que outros, mas eu acho que tem que deixar esses caras produzir, assim, sair alguma coisa parecida com Matrix, assim, já tá valendo. Cara, e antes de terminar essa parte introdutória, falava ainda agora da tecnologia atual, né, de YouTube, disso e tal, mas é bem interessante que o Matrix também tinha uma vanguarda de divulgação também, que, não sei se vocês lembram, de acessar o site oficial do Matrix, né, que era o www.whatisthematrix.com, né. Minha memória vai ficar devendo, mas eu arrisco que também foi um dos primeiros filmes a ter uma certa presença na internet, né? Era bem bonito o layout, né, você viu o código na Matrix descendo, né. A página principal tinha um espaço interno, né, da Nabucodonosor, né, com os painéis e as poltronas de acesso à Matrix. Você acessava muito isso também, Reginaldo? Não lembro muito de ter acessado, não, cara. Agora que você falou, assim, eu lembro do site. A campanha era também, era essa chamadinha, assim, então... Mas eu não lembro de ter acessado, não, cara. Eu lembro que eu pirei depois, aí o descanso de tela do meu computador era o código da Matrix descendo, assim. Todo aí, mundo teve esse descanso de tela, cara. Eu ia dizer isso. Isso aí é fantástico, todo mundo. Quem que não baixou isso aí? Eu tive há pouco tempo ainda ele em algum computador, assim, meu, porque gostava demais, cara, né? Eu, principalmente, eu trabalhei com computador de fósforo verde. Falei muito tempo com isso, assim, até cara, ontem, né, Gino? Não, cara, mas, assim, então, aquilo lá remetia a um passado. Você queria esquecer, mas ao mesmo tempo você tinha carinho, cara, porque durante muito tempo eu realmente trabalhei e ele é grotesco, assim, né? Já teve a sensação de não saber se está acordado ou ainda sonhando? O tempo todo. Chama-se mescalina. É o melhor para viajar. Olha... Eu acho que você precisa se desligar um pouquinho, cara. Se divertir um pouco. O que você acha de Ju? Vamos levar ele com a gente? Com certeza. É, eu não posso. Trabalho amanhã. Vamos. Vai ser divertido. Eu garanto. É. Tá bom. Eu vou. Antes de ler o roteiro, o Keanu Reeves, ele recebeu instruções das Wachowicz que ele lesse este livro que o Reginaldo ficou lendo agora, né? Simulacros e Simulação, do sociólogo e filósofo francês Jean Baudrillard, né? É um livro que trata de sistemas, evolução e robôs, né? E outro livro, A Psicologia Evolucionista, de David Buss, sobre emoções e psicologia de um ponto de vista darwinista, né? Mas eu acho que a ideia que bate forte mesmo em Matrix é a de Baudrillard mesmo. Né? Tanto é que esse livro, Simulacros de Simulação, que a gente está falando agora, é referenciado logo no começo, né? Quando o Neo guarda o dinheiro que recebe aquele grupo, né? Que está na porta do apartamento dele, comprando algum arquivo ilegal, né? Aí ele guarda dentro desse livro. Pesquisei um pouco sobre esse livro e basicamente o que vemos no filme como um objeto real muitas vezes é uma simulação, né? Aquele, o sentimento paradoxal de querer ser livre e ao mesmo tempo não querer, né? A sensação de estar preso em uma caixa. Lutar contra ser controlado, né? Lutar contra as regras e pessoas que dizem como tudo deve ser. Essa é uma referência que as Wachowicz admitem publicamente. Mas, Reginaldo, já que estamos resgatando algumas lembranças desse filme, rolou muita polêmica e ruído de fundo, né, sobre supostos plágios, né? Você se lembra? Me diz aí como você vê as referências utilizadas no roteiro. Matrix é um apanhado de referências, assim, um apanhado de muita coisa, né? Curiosamente, aí começando pelo Baudrillard, ele mesmo falou uma vez que ele acha que as irmãs, né, na época os irmãos, não tinham entendido o livro dele direito, né? Porque ele, de certa forma, ele referencia, mas ele tangencia, assim, né? Assim como também ele referencia o mito da caverna do Platão, mas não é exatamente igual. Fora esse livro, Luigi, que ele falou, eles pediram para ler também um livro do editor da Wired também, Introdução à Psicologia Evolucionária. Uns livros estranhos, assim, e o que o pessoal da produção comenta é que, assim, o Keanu Reeves, ele é um cara diferenciado porque ele leu, né, e passou a aplicar na interpretação dele essa leitura que ele fez. Eu acho particularmente, assim, que tem muita coisa de Descartes na mitologia de Matrix, né, no conceito, né, e eu acho, assim, mais do que todos, e eu vejo muita pouca pessoa falando, aquele conceito do panóptico. Na verdade, ele nem é do Foucault, é de outro cara, mas quem desenvolveu e explorou melhor foi o Foucault, né, que é de uma prisão, ela é uma prisão circular, os presos não veem os carcereiros. Os carcereiros, eles estão numa coluna central, onde, por meio de veneziana, eles vigiam os presos, só que o preso não vê o carcereiro. Então ele passa a ter um comportamento que é regido não pela pressão física ou pela presença física do carcereiro, e sim pela sugestão, né, pelo conceito de vigilância, dele estar sendo vigiado constantemente. Eu acho isso super parecido com Matrix, assim, né? A ideia da prisão, que você nem tem a percepção que é uma prisão mesmo, você nem sabe, nem tá ciente que você tá preso. Mas também, se você for aplicar, também não é a mesma coisa. Mas aí, cara, fora toda essa parte filosófica, o que eu mais vejo é a gente apontar que Matrix copiou Invisíveis, ou se inspirou em Invisíveis do Grant Morrison, copiou Ghost in the Shell, e realmente tem semelhança com esses dois trabalhos, tem sim. Eu acho ele muito também, e aí eu vejo, até por não ser tão conhecido, mas a parte Mage, né, da White Wolf, aquele RPG, né, o Mago Ascensão, eu acho muito parecido, cara, muito. Eles falam em despertar, eles alteram, a realidade é fluida. Então eu acho assim, cara, ele é um apanhado de conceitos. Eu acho que não dá pra gente bater o martelo num só, falar, não, eles copiaram isso. Acho que eles foram muito felizes, assim, na matéria-prima, adaptando, né? Acho que acabou criando, né? Tem muito de Neuromancer também, né? Eles acabaram adaptando uma coisa, assim, que ficou única, cara, né? É um conceito único, assim, né? Que envolve ainda tecnologia, que tava começando, assim, a despertar, né? Então, pô, cara, eu acho legal esse apanhado aí de referências que eles trazem. É original você combinar referências e até pequenos plágios, se você combinar eles de forma diferente e fizer algo novo. Na minha opinião, não tem como dizer que Matrix é plágio de nada. Ele pega várias referências, vários elementos de muita coisa interessante e constrói algo que nunca foi visto antes. Tem coisas parecidas? Tem, mas nunca foram combinadas daquela forma, gerando aquele efeito. Tem muita gente que fala do Led Zeppelin. Ah, o Led Zeppelin plagiava, roubava trechos de músicas de blues. Ok, mas pega qualquer das músicas de blues que eles plagiaram, copiaram o trecho, vê se tem o impacto, a profundidade, o alcance de uma música do Led. Não tem. Eles combinaram aquilo de uma maneira completamente diferente e original. E o que eles devolveram depois, né, meu? Que todo mundo passou a referenciar o Led, né, meu? Assim, inclusive a música Wake Up do final do filme, cara, o riff é do Led Zeppelin, né, meu? Quer dizer, se eles copiaram alguma coisa, eles têm crédito de também servirem de referência para outros, cara. O que eu mais gosto do Matrix, assim, o que eu mais gosto é que ele, assim, apesar dele ter... A gente, claro, todos nós aqui, a gente gosta demais de quadrinhos, né? Então, Matrix também tem isso no DNA, cara. Só que ele não referencia nada de quadrinhos. Ele pega um material, vamos dizer assim, original, mesmo que seja vários ingredientes emprestados, assim, né? E cria uma coisa com uma estética pura de quadrinhos, assim, é muito quadrinhos, cara, né? Tanto é que, assim, já me adianto falando das sequências, eu acho que elas ficaram mais quadrinhos ainda, cara. Mais essa estética dos quadrinhos que eu adoro, cara. Então eu até perdoo qualquer falha que tiver nas sequências por eles explorarem isso, cara. Porque você tá referenciando anime também, claro. Não vai me falar que também tem estética de anime, os combates. Também tem, cara, né? Também tem. Os mechas que vão aparecer depois, também tem. Aqueles robôs gigantescos que aparecem, aquelas máquinas, também tem, cara. Mas o que me toca, o que me chama, me fisga, assim, é todo esse visual. Ele sai voando, cara, no começo do filme, né? Assim, eu gosto demais, cara. E a Trin também é quem dá o tom do visual daquele mundo virtual, né? um excesso de látex negro, né? Ternos sob medida, né? Óculos escuros que pareciam alusões a máscaras, né? E sobretudo que eram, na verdade, capas, né? Reginaldo, Matrix ditou moda, não foi? A gente flertou com isso lá atrás, mas eu queria que você desenvolvesse melhor. É aquilo lá que eu falei, isso daí é visual puro quadrinho, cara, assim. A ideia do óculos simular a máscara, né, meu? Também tem a questão dele refletir a realidade, né, por ser espelhado. Tem muita cena espelhada, né, durante o filme, né? Vale a pena contar quantas vezes o Keanu Reeves desperta no filme também, acho que são 7, 8 vezes. Repete essa cena muitas vezes, assim, ele acordar, né? Essa questão visual da linguagem é, assim, mais pra frente, a hora que tá toda a equipe reunida, é mais quadrinhos ainda, cara. E aquilo lá que a gente tava comentando a respeito do LED, por exemplo. Retroalimentação, né, meu? Você pega uma referência, transforma ela e ela acaba retroalimentando outras produções culturais, né, meu? Porque, vamos falar, New X-Men bebeu direto disso daí, né? Então, a gente fala tanto de referenciar invisíveis, Matrix, referenciar invisíveis, que eu nem acho tanto não, viu, meu? Eu vejo gente falando, mas nunca achei uma coisa assim tão copiada. Tem a questão da realidade, sim, né? Deles brincarem com a realidade, mas essa estrutura de grupo, assim, tudo, você vai ver depois sair em New X-Men, os caras com a equipe de couro, né? Depois a primeira leva de filmes, aquilo lá é Matrix puro, cara. Puro, assim, né, meu? Então você vê que uma coisa retroalimenta a outra, né, meu? Mas a franquia X-Men toda ficou refém de Matrix, né? Porque também até a versão Ultimate X-Men, que saía paralelo a New X-Men do Grant Morrison, né? Que era bancada pelo Mark Miller, também adotou o preto, né? Que colassem os uniformes mais sóbrios, né? Como você bem disse, assim, também ditou tendência nos filmes do Bryan Singer, né? Que inauguraram, né, uma nova era dos filmes dos quadrinhos no cinema, né? Você tem um problema com autoridade. Pensa que é especial e que as regras não se aplicam a você. Obviamente está enganado. Aí, as Wachowski, você falou ainda agora, Reginaldo, que elas, quando sugeriram essa leitura desses livros para o Keanu Reeves, ele também ativasse alguns pensamentos de Thomas Anderson, né? Um tipo de questionamento, de busca, né? Ele acredita que há algo errado com o mundo e ele não consegue entender o que é. Ele acha que alguma coisa o assusta, está procurando pela resposta. Ele parece um pouco desesperado, né? Ele tem um certo desespero alienado, né? Mauro, quem é Thomas Anderson? Keanu Reeves convence? Eu vou te provocar só mais um pouquinho. Neo é um personagem com camadas ou só cumpre a função protocolar do escolhido? Ah, cara, eu gosto da construção do Thomas Anderson Neo. Me surpreendeu na época, como eu falei, eu fui esperando um Johnny Mnemonic. Eu fui esperando o Keanu Reeves numa ficção científica linear. Eu gosto dessa dúvida constante que o Neo Anderson tem até o final, se ele é ou não escolhido, se existe ou não profecia, aquilo tudo que ele está fazendo faz sentido ou não. Essa angústia existencial, essa dúvida dele constante quanto à verdadeira missão, o verdadeiro papel dele no mundo, é muito legal. Dá personalidade pro personagem, ele não é um cara infalível, não é um, vamos dizer assim, um Capitão América, né? Ele não tá o tempo todo convicto do que ele tem que fazer. Ele está sempre se questionando, questionando o mundo, questionando ele, questionando a missão, questionando a visão do próprio Morpheus. Isso torna ele um personagem relacionável. Você, assistindo o filme, você é levado a duvidar, você é levado a questionar, e você embarca nessa viagem dele. Então, eu gosto muito, eu acho, o pessoal critica muito a interpretação do Keanu Reeves e tal. O personagem é tão bem escrito que qualquer falha de atuação que ele tivesse não reflete para você gostar menos do personagem. Nessa pesquisa aí pra gente gravar, eu achei um vídeo do Will Smith no YouTube, cara, que até se quiser linkar depois, Luiz, vale a pena, cara. É ele falando, ele quase foi o Neo, quase assim. Ele só desistiu porque ele foi numa reunião com os irmãos Wachowski, e os dois começaram a falar que ele ia voar, daí ele ia dar chute 360 graus, e aí ele falou, opa, esses caras tão maluco, não vai dar certo isso. e desistiu, cara, né? Mas ele fala, o mais engraçado que ele fala, cara, que é assim, que se ele fosse o protagonista, o Neo, inverteriam, né, a etnia dos dois personagens. Então, o Morpheus tinha que ser um cara branco. E ia ser o Val Kilmer, cara. Imagina que figuraça. Meu Deus! Meu Deus! Imagina que bizonho o Will Smith sendo The One. Puta, eu não consigo levar. O Smith, eu acho ele um barato para os personagens que ele assume, né? Com aquela pegada meio zoeira e tal. Eu não consigo ver o Will Smith como The One e o Val Kilmer como mentor. Meu Deus! Cara, e bateu na trave, cara, porque você vê assim que ele até tinha algum contato, alguma costura assim, com os produtores, né, aquele Joe Silver e tal, tanto é que a esposa dele fez os dois filmes da sequência, né, aquela Jada Pinkett, né, não dá, seria outro filme, cara, porque assim, primeiro que eu adoro o Ken Reeves, cara, adoro, assim, reconheço que ele não tava bem no Drácula, mas mesmo assim acho legal ver a cara dele, cara, com aquelas três vampiras em volta dele. Eu adoro, cara, o Ken Reeves me diverte, cara, não tanto quanto o Nicolas Cage, mas me diverte, né, meu? Cara, Ken Reeves, o cara é Bill e Ted, é o Neil e é o John Wick, não tem como você não gostar do cara. Mauro, você falou da sua namoradinha, cara. Eu vou contar uma história da minha, cara. Acho que logo depois, um pouco depois de Matrix, assim, acho que ele fez aquele A Casa do Lago. É um romancezinho, uhum. Assim, né? Com a Charlize Theron. Isso. E eu, puta, vamos ver outro filme. E ela, não. Assiste e faz de conta que é o Neo tomando a pílula azul. Cara. Boa. Ai, ai. Depois desse argumento, né, meu? Você fala, tá bom, né, meu? Tudo bem. Eu tinha esquecido disso, cara. O Keanu Reeves ainda é o advogado do diabo, cara. Porra, não tem como não gostar do cara. Advogado do diabo, cara? Como é legal, cara. Assim, cara, eu adoro esse filme. E você vê, assim, cara, o Al Pacino é maluco, né, meu? Aquele overacting, assim. Ele tá rédea solta ali, né, cara? Ele tá docão. Mas o que é legal, cara, que é assim, eu acho que é a personalidade mesmo do Keanu Reeves. Que ele é contido, né? Mas no Advogado do Diabo ele fala... Tem alguma coisa errada aqui, meu. Mas tá bom, pra mim tá bom ainda, meu. E vai deixando a coisa passar, né, meu? A hora que o Patino pressiona ele solta... I don't lose! I win! I'm a lawyer! That's what I fucking do! Porra, fantástico. Ele mesmo em Constantine, assim, tirando o nome Constantine... Pô, cara, tá muito legal. É um filme legal. Se não fosse sombrio, o Constantine, era legal. É sombrio, assim... Cara, pra mim é passável, né, meu? Esse negócio da dedicação, ele tem isso mesmo, né, cara? Eu fui ver da preparação pro John Wick, ele foi aprender jiu-jitsu, ele treina até hoje, virou faixa roxa, foi aprender a atirar tudo, com arma longa, arma curta, porra, eu fui ver os making-offs do John Wick, ficou sinistro nesse negócio. Tem cara assim, que você vê o Bourne lá, o... Matt Damon. Isso. É legal, tal, mas ele não me convence muito. Nada, velho. Meu irmão fala que ele fica dando tapinha assim, aí nego corta pra de outros ângulos pra parecer que ele tá lutando, mas que ele é aquelas crianças que fica dando tapinha. E o Keanu Reeves convence, né, meu? Pelo cara, e você vê, principalmente, você vê até a evolução dele, do John Wick 1 pro 2. Os movimentos dele, pelo menos assim, a movimentação dele de jiu-jitsu do 1 pro 2 é muito melhor. Lembrei de outro, Caçadores de Emoção. Puta, Point Break. Também outro dos meus favoritos, cara. Ele lança um... Vaya con Dios. No final, assim, aquele espanhol, né, meu? Que o cara aprendeu no comendo taco, né, meu? Na Califórnia. Porque... Agente Especial Utah. Fantástico, cara. É um filmaço, porra. Também. Cara, eu adoro. Isso é, né, o Velozes e Furiosos, que o nego fica pagando pau, ele é um remake, né? O 1, pelo menos, é um remake do Caçador de Emoção. Ele fez Velocidade Máxima também. Não. Tô falando. Assiste o Velozes e Furiosos 1. Ah, é verdade. Paul Walker. Não, entendi. Agora é o mesmo filme. É a mesma história, igualzinho. O cara infiltrado. Sim, não, é a mesma história, cara. O nego deve até pagar royalty, porque o Velozes e Furiosos... Ele é remake. Ah, ele entra na gangue do cara. Sim. Ele acha que é a outra gangue, que era dos neonazistas no Caçadores de Emoção e que era do japonês no Velozes e Furiosos. É a mesma história. Ele deixa o Vin Diesel ir embora com o carro do mesmo jeito que o... Cara, é mesmo, viu? Pensando bem. Não, é o mesmo filme, pode ver. É um remake. O que eu acho legal é que você, quando você vê o vídeo da produção comentando e tal tudo, que os caras comentam o esforço dele, que ele é um cara calado, que ele é um cara... Você vê que ele é introspectivo mesmo, mas que ele, sabe, ele entendeu... personagem, entendeu a variações que ele fazia, que eram dois personagens, né? Quando ele começa a acreditar, ele muda até a postura corporal, ele começa a acreditar, ele não acredita que ele é o escolhido, mas ele acredita que ele pode salvar o Morpheus, a postura dele muda, né? E ele comenta, cara, essas loucuras de gravações, que ele fazia algumas cenas como quando ele ainda era o Thomas Anderson, e depois ele teria que... Ah, daqui 2 semanas você vai fazer a cena lá do metrô, que é a luta do Neo contra o agente Smith. O que ele fazia, ele falava assim, ó, eu vou perder 2-3 quilos para fazer o papel do Thomas Anderson, e depois eu vou ganhar esses quilos de novo para fazer o combate, cara. Isso daí, meu, deve ser uma loucura, cara, né? Imagina o que faz isso com o metabolismo da pessoa, né? Ele tá falando coisa de 2 semanas, cara. Isso é dedicação também. Eu gosto do Keanu Reeves interpretando os papéis, assim, mesmo que ele não seja um primor, cara, mas eu acho que ele traz algo pros filmes, cara. Uma bagunça tão grande no roteiro, assim, pra ele se orientar, que ele fez timelines, né? Ele fez uns gráficos e colocava no trailer dele. E em certo momento, sabe, na parte de que ele é Thomas Anderson, antes da extração, aí ele perde 4 quilos, né? Aí, se não me engano, ele diz até que foi a um mercado de roupas, né? Usadas pra comprar um terno que ele usa, né? No trabalho, né? E tinha que ser algo que não combinasse com ele, né? Aí, cara, na cena do casulo, ele perdeu mais 3 quilos, né? Ele raspou todos os pelos. E ficou com aquela aparência, né? Bem emaciada, né? Cara, besuntado, né, meu? É, besuntado, né? Porque ele tá no casulo lá, né, cara? É bem... E é tão rápido, cara, que é, assim... É coisa mesmo, assim, de ator mesmo. Achar que vai... E eu, pelo menos, eu também vi isso daí, né? Também vi ele falando. E não dá pra perceber, cara, na cena, que ele tá mais magro. Porque é tão... É tanta coisa acontecendo que você não consegue ter essa percepção. Você acha, lógico, que ele tá macilento, porque ele... Tá cheio de fio conectado, assim, mas realmente não dá pra perceber. E eu não entendi direito, Luigi, quando ele falou. É verdade, ele fala mesmo que ele faz uma timeline, mas ele faz uma cara de psicopata pra explicar a timeline, né? Cara, é engraçado, bicho. Eu vi no Blu-ray, aí fica o quadradozinho embaixo que eu passo no filme e ele fica comentando, né? Ele tá com uma barba, com um cabelo meio grande, já se passou alguns anos, né? E ele fala assim, bem empolgado, assim, bem enérgico, né? E o personagem é aquela coisa bem tranquilão, meio calmo, né? Eu sei de uma coisa, eu sei que nessa última reprise que eu vi, cara, eu acho que eu terminei mais fã do Keanu Reeves. Parece que tem levado uma vida dupla. Em uma delas é Thomas A. Anderson, programador de uma respeitável companhia de software. Tem um número de seguro social, paga impostos... E ajuda sua senhoria a levar o lixo para fora. Na outra, vive nos computadores, onde é um hacker conhecido como Neo e é culpado virtualmente de todos os crimes de informática previstos na lei. Uma dessas vidas tem um futuro e a outra não. É o primeiro contato de Thomas Anderson com o que pode ser um novo mundo para ele. O momento em que os dois se conhecem na boate é outra puta provocação, né? Porque eu digo provocação assim, católica, né? Vamos dizer assim. Thomas diz, né? Trinity. Que invadiu o banco de dados da Receita? Isso foi há muito tempo. Nossa. O que foi? Eu pensava... que fosse um homem. A maioria pensa. É uma provocação porque Trinity, em português, Trindade, evoca a Santíssima Trindade, né? Pai, Filho e Espírito Santo. E parte daquela ideia de que, na realidade, não sabemos o sexo de Deus, né? Então a Trindade aqui pode ser Mãe, Filho e Espírito Santo. É o papel da vida, né? De Carrie Ann Moss, né? Aliás, não só dela, né? De todos os personagens principais, né? Keanu Reeves, Lawrence Fishburne e Hugo Weaving, né? Mas na minha cabeça tem um plus, né? Você acha que a Trinity dela... bancou, assim, a femme fatale dos anos 90 pra mim, que era, àquela altura, a Sarah Connor, de Exterminador do Futuro 2, né, em 91. É também a sua femme fatale nos anos 90, Mauro? Ah, é, cara. Eu tava revendo ontem, né, como a Karen Moss tava bonita naquele filme, né? Ela te hipnotiza, ela tá linda no filme, ela é uma beleza exótica, com aquele olhão, você entende, né, cara? O Anderson, no começo, vai muito na pilha de, porra, se essa mulher tá falando, vou atrás aí, né? Porque ela tá sensacional no filme. Que eu tava também, né, fora a questão da beleza e tudo mais, né? Eu tava dando uma olhada com um olhar mais crítico ontem, né? É impressionante como ela é um personagem feminino forte, sem ser panfletário, numa época em que não se falava disso, né? Toma a frente das missões... Ela não se deixa intimidar, pelo contrário, ela manda na maioria dos companheiros dela ali. Ela lidera sem fazer questão de mostrar, ah, eu estou liderando porque sou mulher e não sei o quê, e nem, ah, estou usando atributos femininos para conseguir o que eu quero. Pelo contrário, ela é o que ela é e as pessoas ficam fascinadas com essa força dela, né? Ela faz isso, as pessoas vão seguindo ela, por ela ser fascinante. Você vê, assim, o tempo todo... O Cypher, por exemplo, ele deixa claro que ele entrou na onda e se deixou sair da Matrix e tudo mais, porque ele era fascinado por ela. No ponto bem mais lá pro final do filme, em que o Neo resolve voltar pra Matrix para resgatar o Morpheus, e a Trinity fala, eu vou junto, ele fala, não, você não vai, ela fala, quem você pensa que você é? Eu sou a oficial mais ranqueada aqui dessa nave, e eu vou... E se você não quiser, você que fique aí e chore. Que quem manda aqui sou eu. E é sensacional, cara. É um baita personagem e a Karen Moss tá fantástica nele. Eu não me sentia muito à vontade com o caso. Mas não tinha um bom motivo para dispensar o cara. Trinity era bem conhecida no círculo dos hackers, uma verdadeira artista pelo jeito. A polícia estava sempre um passo atrás dela. Eu poderia descobri-la, mas a questão era, poderia me aproximar? Eu tinha alguns meios para chegar aos hackers. É preciso examinar a exatidão desses números aqui. Enquanto pesquisava, descobri uma coisa estranha. Outro detalhe de Trinity que a gente traz para a discussão agora é a participação dela em Animatrix, né? No conto História de Detetive, né? Pega um contexto assim pré-Neo, né? Assim que ela... Morpheus, né, são notórios criminosos procurados pelos agentes, né, e esses agentes, eles ficam terceirizando as buscas deles, né, contratando investigadores particulares, porque como qualquer civil é potencialmente um agente, né, e se ele localizasse a Trinity, de imediato esse agente tomaria o corpo dele e a chance de matá-la era maior. Cara, é bem bonito, né, esse conto, ela é em preto e branco, né, a atmosfera no ar, né, é um dos meus favoritos. Vocês reviram esse conto recentemente? Ó, eu revi e já na época já era a minha historinha preferida do Animatrix. Eu gosto muito dessa pegada no ar, eu gosto dos livros do Raymond Chandler, eu gosto daquele detetive clássico, Falcão Maltês, do Humphrey Bogart. Então, eu adorei como a Animatrix usou esses elementos clássicos de história no ar, de história de detetive, para amarrar com a perseguição à Trinity. Eu acho bonito visualmente, eu acho a história redondinha, eu acho até o jeito, a atitude do detetive, mesmo diante da Trinity, diante dos agentes, reflete aqueles detetives clássicos dos filmes no ar. É interessante que você mostra... No comecinho do filme, a Trinity fala que o Neo já estava procurando o Morpheus há muito tempo. E quando ela se apresenta como Trinity, o Neo já conhece ela desse meio hacker, né? que ela já era uma celebridade nesse meio hacker por invadir sistemas bem protegidos e tal. Então fica coerente também com essa história da Animatrix, dela ser conhecida naquele meio, ser procurada. Então ficou redondinho, eu gosto bastante. Essa animação aí, ela foi adaptada daquela cena que não puderam fazer na abertura, né, do trem. Então ela é assim, uma adequação, claro, ficou até muito melhor, porque aborda um aspecto de história de detetive, né, no ar. Eu acho que é isso é legal demais, cara. Infelizmente, não pegou. Acho que hoje a gente está mais acostumado com essa ideia de franquia. Hoje as pessoas estão desesperadas atrás de franquia. E Matrix não pegou como franquia, assim, pelo menos com as variações que ela poderia ter, né? Porque a gente poderia ter um filme de detetive dentro da Matrix, né? Poderia ter igual aquela animação do Japão, assim, feudal, que na verdade era um combate da Matrix. Um simulacro, isso. Então, quer dizer, você poderia abordar tantos temas, cara, e referenciar a Matrix, assim, que é uma pena que isso daí não foi pra frente, cara. Mas é outra coisa que Matrix foi pioneiro, né? Eu tava pensando nisso, revendo a Animatrix. Eles tentaram a fórmula do universo expandido, né? De você ter aquele núcleo, Morpheus, Neo e Trinity, mas teve várias outras histórias paralelas que poderiam expandir. Expandiram na época para Animatrix, mas poderiam ter expandido para filmes, para séries. Talvez se fosse hoje em dia, com certeza, se fosse hoje em dia, teria virado série da Netflix, teria virado desenho animado, teria virado a Matrix Story, né? Igual tem a Star Wars Story aí para esses outros paralelos, que nem o Rogue One e o Han Solo. Foi um protótipo disso daí. Então foi mais uma coisa que as irmãs Wachowski foram visionárias, né? Cara, e não só isso, né? Se você pensar direitinho, isso tudo sai em 2003, né? Essas continuações, né? Porque os dois filmes, Reloaded e Revolution, saíram em 2003. É incrível isso. E Animatrix saiu antes do Reloaded, né? Eu lembro claramente, cara, eu ia no supermercado, assim, tinha a data de que ia chegar esse DVD, e eu, porra, eu tava lá. Primeiro dia eu cheguei lá pra comprar, e que eu tenho até hoje, né? O Reginaldo falou bem que tá esgotado há muito tempo. Cara, e é um DVDzinho bem honesto, sabe? Ele tem uns extras bem bacanas, sabe? Ele praticamente ele comenta todos os 9 curtas, né? É bem bacana mesmo, cara. E em última análise, assim, o vilão é a Matrix, né? São as máquinas, mas os vilões palpáveis mesmo, né? São os, vamos dizer assim, os antivírus, né? Os agentes. E particularmente o Smith, né? Eles passam a ideia de um FBI extremamente inquisitivo, né? Com reminiscências, né, dos primórdios paranoicos da agência, né, por Edgar Hoover, né, ou até mesmo a era do macartismo, né, Mauro? O que acha dessa abordagem e, mais precisamente, da atuação do Hugo Weaving aqui? Com certeza a figura dos agentes era para lembrar esses primórdios mesmo do FBI, os caras com o terno padrão, com atitude padrão, os G-Men, né, que eram os homens do Hoover. É interessante o quanto que o Hugo Weaving mandou bem nesse papel, né? Porque é que nem você falou, a ideia dos agentes é que eles sejam os antivírus, que eles sejam o agente padrão da FBI, que eles sejam aquela coisa burocrática, despersonalizada, todos iguais, todos pensam iguais, todos falam iguais, todos querem combater a autonomia, a quem pensa diferente, quem tá fora da matriz. Mas o legal, a personalidade que o Hugo Weaving botou no Agente Smith, é que você vê que mesmo dentro dos agentes, mesmo dentro da burocracia, ele tem a personalidade dele. Ele tem aquele ódio pessoal em relação aos humanos, em relação à resistência, ele tem as vaidades dele. Então ficou um personagem assim sensacional. Aquele diálogo dele com o Morpheus, quando eles estão tentando, entre aspas, hackear o Morpheus para conseguir os códigos para Zion. Ele tira, né, o agente Smith, ele tira o fone de ouvido, que é o que permite ele se comunicar com os outros agentes. E ele fala, eu vou te confessar um negócio, eu odeio esse lugar, eu odeio vocês humanos, é um cheiro que me impregna, que é nauseante, sabe? Você vê um ódio pessoal, você vê uma personalidade para uma máquina, para um programa de computador, sabe? É muito legal, ele vira um baita de um vilão por causa disso, porque mesmo dentro daquele negócio que era feito para ser quadradão, ele traz algo inovador, ele traz algo pessoal pro personagem. E fora, né, os maneirismos que viraram clássico, né? O jeito que ele chama lá, Mr. Anderson. É sensacional, eu adoro. Eu acho que o Hugo Weaving é um baita de um ator. Eu acho que ele tá ótimo também no V de Vingança. E eu acho que ele foi até pouco explorado pelo potencial que ele tinha para fazer bons personagens. Cara, a luta dele com o Morpheus no banheiro, cara, sem firula, né, meu? E só porrada, né, meu? Assim, ela é bruta, assim, né, meu? Porque ele é isso mesmo, cara. Ele é uma coisa, assim, linha reta, né? Ele é objetivo, cara. A cena que você falou também, Mauro, quando ele tá comentando do cheiro, né, da Matrix, ele passa a mão, cara, pela careca Morpheus, cara, e ele mexe assim no suor mesmo, cara, é uma coisa repugnante mesmo, assim, você vê que o cara tá enojado, assim. Ele tem asco dos humanos, sim, né, cara? Sim. Né? E depois, assim, de novo eu falo, cara, por que que eu gosto tanto da sequência e tudo, você consegue entender que esses programas, assim, né, esses mecanismos de defesa e outros, tipo o Oráculo, assim, mais ou menos, que eles se aproximam da simulação dos humanos na Matrix, eles acabam adquirindo, sendo humanizados, assim, né? Adquirindo, para eles entenderem e administrarem essa simulação, eles acabam tendo que ter aspectos humanos também, né? Então, cara, é muito legal, porque ele não é, ao mesmo tempo que a gente tá falando que ele é todo racional, ângulo reto, assim, ele demonstra raiva, ele demonstra nojo, ele demonstra aversão, né? Ele, vaidade. Isso. Ele esnoba o Neo antes, quando eles fazem aquele interrogatório, né? Então, pô, cara, é demais mesmo. Isso que torna, né, o Smith tão legal, né, cara? Ele é um programa de computador com aspectos humanos e os piores aspectos. Ele tem raiva daquilo justamente que ele incorporou, né? É muito bem construído. Há um outro organismo neste planeta que segue o mesmo padrão. Sabe o que é? Um vírus. Os seres humanos são um mal. Um câncer deste planeta. Vocês são uma praga. E nós somos a cura. O surgimento de Morpheus equivale a do mentor, né? Na jornada do herói clássica, né? Ele ajuda Thomas na travessia para o mundo real. Reginaldo, o Morpheus parece que adora a obra do Lewis Carroll, né? Finalmente, fala a sua interpretação sobre o que é a Matrix e como surgiu aquele mundo. A Matrix tem essa estrutura da jornada do herói bem pontuada mesmo, assim. Eu não gosto muito, né? Eu vejo gente adequando tudo para a jornada do herói e nem sempre é assim, né? Ela até se adequa tanto porque ela é, vamos dizer assim, ela é uma estrutura ampla que abarca muita coisa. Mas nesse caso, sim, faz sentido. A jornada do Neo, né? O herói relutante, o mentor, né? E eu gosto muito de ver o Morpheus mais do que um mentor. Ele é como se fosse um profeta, um João Batista, vai, né? Porque ele prenuncia o predestinado, assim, né? Ele é o cara que vai preparar o terreno para a chegada do predestinado. O filme também tem referências bíblicas também, que são bem legal, assim, bem exploradas, né? Mas a hora que ele aparece, assim, ele é tão citado que a hora que ele aparece, aquela figura de óculos, né, a imponência da voz, né? O Lawrence Fishburne, ele já tem uma voz, assim, maravilhosa, né? Ainda nesse primeiro filme, ele não tá tão rechonchudo, assim, né? Ele ainda passa uma credibilidade de lutando, assim, né? Quando ele aparece, muda o filme, né? Eu vejo ele falar, assim, algumas referências à Alice, assim como o Cypher, logo em seguida, nessa cena, ele fala, faz uma referência ao Mágico de Oz, né? E tá cheio de detalhezinhos pop, assim, no filme, que vão enriquecendo. Mas o que eu acho mais legal é que, assim, no meio do filme, eles pegam e invertem tudo, assim. Então, para quem tá assistindo, é uma loucura, né? Fica, o que já tava confuso, fica mais confuso ainda, e a hora que Neo já tá já dentro da Nabucodonosor e ele faz a primeira entrada naquele ambiente controlado, né, que ainda não é, é uma matrix, assim, controlada, um campo de treinamento, vamos falar assim, né, e aonde ele, o Morpheus explica a história. Acho aquilo lá lindo, lindo demais, assim, maravilhoso, aquele design é todo do... Jeff Darrow. Isso, exatamente, que ficou até mais bonito do que a própria, o concept do Geoff Darrow, né, se você ver a história dele, aquele Matrix Comics, é pífia, é uma arte protocolar, assim, feia, né, e aí você chega, né, eu acho, e na minha opinião, são as melhores histórias do Animatrix, né, que é aquela Segunda Renascença, é isso o nome, né? Segundo Renascer. No princípio era o homem, e por um tempo foi bom. Mas a chamada sociedade civil da humanidade logo sucumbiu à vaidade e à corrupção. Então o homem criou a máquina, a sua própria semelhança. É um parte 1 e parte 2, que aí eu acho... demais, assim, né? Isso não aparece no primeiro filme, é só citado, né? Mas a hora que você vê em Animatrix, eu acho, cara, eu acho encantador, assim, encantador, porque mostra como o mundo chegou nesse ponto, né? É engraçado você ver, assim, o ser humano criou as máquinas, criou a inteligência artificial, acabou passando despercebido para, né, para a espécie humana, que as máquinas estavam se tornando sencientes, tendo opinião própria, sofrendo, né? Porque é uma máquina que não quer morrer, ela tem sofrimento, né? Todo esse desenvolvimento, assim, cara, que vai, né? Ele vai escalando, que começa, né? As máquinas como vítimas, assim, quase como escravas da humanidade, vai escalando, né? Então, começa com revoltas, com, né, manifestações contra os robôs, contra as máquinas. Você vê aquelas cenas de crueldade mesmo, né? De execução de robô. Eu acho, puta, acho demais isso, para você conhecer, né, o ambiente que você tá explorando, assim, meu. E aí é engraçado, assim, que os robôs até tentam, né, mandam dois emissários para a ONU e eles são destruídos, daí eles se afastam, eles constroem aquela primeira cidade robótica, né, 01. E assim, eles resolveram se afastar, tem uma certa poesia, né, que eles, essa cidade é no Crescente Fértil, né, lá na região da, eles falam Península Arábica, né, vamos dizer assim, é quase uma área, assim, dos primórdios da humanidade mesmo. Você vê que eles só queriam ficar em paz, cara. Né? Mas aí o humano vai espezinhando. É a espécie humana que soltam as bombas nucleares primeiro, né? Eles ainda não derrotam as máquinas, aí depois é o céu que eles destroem com nanomáquinas, né? Deixam o céu escuro, né? Sem contato com o sol. As máquinas ainda assim, cara, elas estão quase que só na defensiva por enquanto, mas chega uma hora que chega, né, meu? Aí aparece aquele robozão na ONU de novo, né? Ele faz um tratado, assim, uma assinatura que é um código de barra, e ele é um robô e uma bomba atômica. Eles explodem em Nova York e aí acabou, né? Aí a história vira de novo. A humanidade perdeu essa batalha, né? Os robôs começam a usar o ser humano, já que o céu está escuro, né? Eles perderam a principal fonte de alimentação, que é a energia solar. Eles passam a usar o ser humano como bateria, né? Que aí sim volta de novo para a explicação rápida que o Morpheus dá para o Neo, né, no filme, que é toda também visual, assim, um visual lindo também, cara. O nenezinho, né, entrando no casulo. Pô, acho demais, cara, essa parte, tanto no filme quanto na animação. E Reginaldo, tem uma coisa interessante, né, que um dos focos de discórdia, né, do homem contra a máquina também, logo quando você falou ainda agora, quando eles fundam a cidade 01, é que a moeda de 01 começa a ser a mais valorizada, né, no momento, né? E isso vai quebrando as economias mundiais, né? Eles exportam tecnologia, carros, né? É bem interessante isso, né? E você sabe, Reginaldo, que quem é o diretor desse Segundo Renascer? Não, não sei, não. É o Mahiro Maeda. Ele é um dos caras por trás daquele anime que você gosta muito, o Evangelion. Acho que tá explicado, né? Ah, não sabia, cara. Não sabia. Não, é lindo. Essas duas histórias. Primeiro que é assim, aqui o visual de Geoff Darrow casa bem, assim. Ele mostra os robozinhos começando com aquele aspecto simplório mesmo, né? Eles parecem servos mesmo, assim, né? Tem um ar meio retrô, assim. Então eles usam gravata borboleta, assim, é... Cartola, cuequinha, né? E eles vão ficando cada vez mais pesados, né? Mais dark, assim, né? Visualmente, né? Aí sim, o Geoff Darrow casa, eu acho que ele casa muito, o visual solar dele, assim, não me agrada tanto quanto o pesado, porque o pesado, ele arrebenta, cara. Aqueles campos com os casulos, né, as colheitas, né, aquilo lá é demais, e no cinema ficou assustador, cara, porque ele são quilômetros, assim, e tem aqueles arcos voltaicos, né, da energia, aquilo lá é fabuloso, cara. E é interessante nesse segundo despertar, que no começo, né, eles mostram, né, quando o homem cria a máquina e tal, eles mostram mais ou menos, né, uma analogia assim, uma metáfora, o Império Romano, né, porque mostra os humanos hedonistas, em festa, bebendo e só as máquinas trabalhando e os humanos tacando coisa nas máquinas, então assim, sabe... É, como o ser humano se deixou esculachar, né? Ele perdeu toda a gana, o poder de mudar a sociedade, perdeu toda a sua própria força e ficou naquele paraíso hedonista, enquanto as máquinas trabalhavam, construíam, faziam coisas. E aí, quando gerou aquela situação em que uma máquina matou um humano e que eles quiseram limitar as máquinas, eles já não tinham mais força para voltar e para superar, né, quem, na verdade, tocava a sociedade agora. Cara, eu revi esse conto ontem. Cara, eu me arrepio toda vez que eu vejo aquele cavalo mecânico, né, com um robô montado, né, ele soprando uma trombeta, né? Caralho, dos Cavaleiros do Apocalipse, muito sinistra essa cena. Cara, aí ele toca uma trilha técnica de fundo, bicho. Cara, que foda, bicho. Como eu disse, cara, é pra lamentar, né? Ele saiu em 2003, né? Cara, e ainda tá novinho em folha, né? Uma pena que isso esteja fora de catálogo, né? A gente não encontra nem no formato Blu-ray por aqui no Brasil, né? Outra coisa, uma das provas, né, que em Matrix, ou pelo menos alguns conceitos periféricos, né, eles já vinham assombrando os Wachowski, né, é o roteiro dessa história em quadrinhos, né, que o Reginaldo falou ainda agora, né, Fragmentos de Informação. É o primeiro conto de Matrix Comics, né, ele foi publicado há exatos 10 anos pela Panini, né, em maio de 2009. Essa historinha foi escrita em 88, e ela tem a arte aqui do Geoff Darrow, né. E abrindo um parênteses bem rápido sobre a história, né, do robô B1, né, que é essa história referenciada em Segundo Renascer, ela dá a entender que o status quo do filme original persiste há mais de um século, né, quer dizer, o período histórico do Segundo Renascer foi de 2090 até 2139. Então, o que dá para entender é que a guerra durou 49 anos entre o Marco Zero do caso do B1, né, o B1 é esse robozinho que se recusou a ser destruído e matou o dono. Aí, 49 anos, assim, do estopim da guerra, a consolidação das usinas de energia, né, bioelétrica. Aí, segundo Morpheus, né, quando ele tá fazendo essa explanação ao Neo, né, ele acredita que eles estão em 2199. Assim, fazendo uma conta aqui, então faz 60 anos que existe a Matrix àquela altura, né. Reginaldo, você me falou em off que não curtiu muito essa historinha, né? Você não gosta nada de Matrix Comics? Não, cara, de jeito nenhum, não, detesto. Detesto. E isso daí é assim, eu importei na época, porque foi o que eu falei, eu tava naquele frenesi, né, meu, fanboy, né, fiquei louco com Matrix, então eu importei, quando avisaram, acho que eu comprei ainda num recado da Devir, assim, né. Você vê, ó, até nisso, as irmãs Wachowski foram pioneiras, né. Esse conceito de transmídia hoje já é bem difundido, mas eles... sabe, acho que foram quase uns primeiros, né, que era dar continuidade ao universo em outras mídias, né. Eles tiveram sucesso com a Animatrix, eu acho que foi um sucesso, porque o filme, ele é diferenciado, né, mesmo aquele que é feito em computação gráfica, né, que passou antes de um filme do do Stephen King. Cara, eu fui ver, eu entrei no cinema pra ver só a animação, só o voo de Osiris, não é isso? É, o último voo de Osiris, que ele repercute exatamente em Reloaded, né? Eu entrei pra ver, aí eu gostei tanto, fiquei tão de bom humor que eu falei, ó, falam que o filme é ruim, mas é Stephen King, eu vou ver, né, meu? E esse filme, o Apanhador de Sonhos, passou. O filme não começa ruim, começa bem, começa numa pegada meio assim, Conta Comigo, ou It, assim, né, que é um grupo de crianças que são amigos, assim, eles crescem, né, mas aí um deles é atropelado, a cena do atropelamento é impactante, é bem feita, né, então até aí você fala, opa, caramba, o que que falaram que é ruim esse filme? Meu, mas de repente, meu, aparece, sei lá, uns alienígenas que o cara, sabe, o cara tá sentado no vaso e entra pelo vaso sanitário. Cara, é assim, meu Deus, você tem vontade de arrancar os olhos, meu, de tão ruim que foi esse filme, meu. Eu acho que é um dos poucos filmes no cinema que eu saí no meio pra não falei, pronto. Já vi o que eu queria ver o curta mesmo, vi, né? Mas enfim, essas coisas funcionaram, cara, e algumas outras não funcionaram. O quadrinho não funcionou, cara, na minha opinião, tá? Tem aquela história do Gaiman, que é feita em prosa, sonífera, o Gaiman que me perdoe, adoro o trabalho dele, mas essa história não casou, eu nem sei te dizer nessa releitura agora que eu fiz, eu contei pra vocês. Tablet caiu na minha cara, fiquei que nem aquele peixe limpa vidro, assim, meu, grudado no tablet, porque apaguei, cara, foi sonífero, assim, né, a história do Geoff Darrow também não é boa, cara, também ela é estática, você não vê movimentação que você teria que ver numa boa história em quadrinho, assim, visual também não combina, acho que é branco e preto e não é legal, não é legal como animação. A animação é maravilhosa. Vocês lembraram aí do cavalo robótico apocalíptico, né? Eu lembro de uma cena que os robôs, as máquinas estão começando a testar a Matrix nos seres humanos e uma das pessoas cativas, eles vão manipulando os nervos na cabeça dela e ela vai mudando a expressão do rosto, cara. Então, assim, a animação é fabulosa, cara, né? Fora essa que mostra o passado, né? Uma parte importante da mitologia, tem histórias que não tem nada a ver, né? Tem aquela história da que nós falamos de detetive, tem a história do samurai, né? Tem histórias que tem pouco ou nada a ver num primeiro momento. Você entende que é no universo Matrix, claro, né? Mas isso no quadrinho não foi aproveitado, cara. Então, eu não entendi o que aconteceu, não sei se foi assim, uma orientação errada, não faltou um editor aí para amarrar isso de forma melhor, né? Eu não sei se os Wachowskis, por serem meio assim contra a cultura, meu, não pegaram muito cara índia assim, e a verdade é que esses caras não deram conta, a verdade é essa mesmo, cara, assim. Eu desconheço alguém que defenda esse quadrinho, cara, né? Eu sou fã, sou fissurado, cara. Eu joguei os dois jogos e são os jogos, assim, são terríveis, cara. Mas eu joguei porque mistura aquela história dos filmes e tal, assim, né, meu? E consegui tirar proveito de alguma coisa. Do quadrinho não tiro nada, cara. O que está querendo dizer? Que eu posso me esquivar de balas? Não, Neo. Eu estou dizendo que quando estiver pronto, não vai precisar. Morpheus acredita numa lenda de que quando a Matrix foi construída, havia um homem que tinha a habilidade de mudar o que ele quisesse para refazer a Matrix a seu modo. Foi ele que libertou o primeiro deles e os mostrou a verdade. Quando ele morreu, a Oráculo profetizou a sua volta e sua chegada coroaria a destruição da Matrix, o fim da guerra e a liberdade para aquele povo. Morpheus acredita que sua busca terminou. Bom, uma dúvida que chamou a minha atenção nessa minha última reprise parte do princípio que Thomas passou anos procurando Morpheus, né? Aí Morpheus lhe diz que dedicou a sua vida inteira a encontrá-lo, né? O Mauro tocou nesse assunto ainda agora. Mas aí surgiu essa luzinha vermelha na minha cabeça. O que Morpheus viu em Neo que o credenciava a ser o escolhido, né? No final, eu fiquei com a impressão de que Morpheus deu sorte em achar o Neo, assim. E Trinity, e até mesmo Cypher, ou alguns da tripulação, outrora, foram pra ele o escolhido. E não passaram de promessas. Vocês tiveram essa impressão também? O que, é que você acha disso, Mauro? Ah, eu não tive essa impressão, não. Eu fiquei com a impressão de que, assim, ele foi libertando os outros, a Trinity e tal, mas ele sempre tinha a perspectiva de que ele ia achar o escolhido e que ele nunca teve dúvida uma vez que ele identificou o Neo. Que o Neo tinha uma dúvida a respeito de si próprio que o Morpheus não tinha. Que é aquela coisa do profeta, do acólito. Ele acredita. Então ele tinha uma fé que contagiava os outros. Talvez não todos, né? Por exemplo, o Cypher, por exemplo, nunca entrou na pilha. Mas a maioria deles entrava e seguia o Morpheus cegamente. Até que ele achou o Neo, acreditou nele mais do que o Neo próprio acreditava até o momento em que ele efetivamente realizava. Então a minha visão não foi nesse sentido, não. Sim, eu não tinha pensado nisso, Luigi, mas você tem razão. Não existe nada que confirme, assim, que dê pistas por que o Morpheus encontrou o Neo, né? Qual é o motivo? Talvez o trabalho hacker que ele fazia antes, pode ser o fato dele ser conformado, assim, talvez isso, né? Mas não existe nada. E se você lembra da tripulação da Nabucodonosor, eles também eram bem céticos em relação a isso, né? Eles também botavam muita fé, assim, não, né? Então você vê, tirando o Morpheus, que ele realmente não tem dúvida, né? Ele, a função dele é despertar o Neo. Primeiro, tirar ele da Matrix, né? E depois ainda despertar ele, que ele é o escolhido, né? O Chosen One. Então, cara, só ele mesmo acha isso, porque até mesmo o Neo não acredita, né? Ele tem todo aquele arco realmente da jornada do herói. Ele precisa morrer para acreditar, né? Foi um golpe de sorte, vai. No filme não mostra os motivos, cara. Eu não vejo assim, cara. Eu acho que, assim, ele deve ter alguma pesquisa, deve ter visto alguma coisa do Neo na questão de hacker, ou ele ficou, sei lá, a profecia que a Oráculo falou pra ele, disse que o Neo, uma hora ou outra, ia encontrá-lo, não sei, mas tinha vários outros aspectos paralelos. Por exemplo, o negócio da Oráculo ter falado pra Trinity que ela iria se apaixonar pelo The One e que ele iria morrer. Então, a Trinity, desde o começo, sem você ver ninguém, uma conversa entre o Cypher e a Trinity, e ele fala: ah, Morpheus acha que é ele. E a Trinity fala: é, então. Aí ele fala assim: ah, você concorda com o Morpheus? E a Trinity não fala nem que sim, nem que não. E aí ele fala: ah, nós vamos matar esse cara. O Cypher fala que, tipo, o Cypher não acreditava de jeito nenhum que era ele, e achava que o Neo ia morrer por causa da loucura do Morpheus. E a Trinity, em momento nenhum, ela toma um posicionamento, porque ela não queria falar a profecia da Oráculo. Eu acho que desde o começo, tanto o Morpheus quanto a Trinity têm certeza a respeito do Neo. Eu acho que da tripulação, o Mouse, ele quer acreditar que é o Neo. Então o tempo todo ele fica falando: será que ele vai acertar o salto de primeira? Será que ele vai vencer o Morpheus numa briga? O Tank e o Dozer têm uma dúvida razoável. Por exemplo, logo no começo, quando o Tank começa a fazer o upload dos programas de luta no Neo, ele fala: o cara tá aqui há 10 horas direto, ele é uma máquina. Então ele já começa a acreditar que ele é um cara diferenciado. Eles vão no começo pela fé do Morpheus, pela liderança do Morpheus, mas eu acho que boa parte da tripulação acreditava que o Neo era o escolhido. Você falando assim, pra mim faz um pouco mais sentido, viu, Mauro? Eu terminei essa reprise com eles. Cara, mas por quê? Por que ele vê diferente, assim? Talvez tenha esses traços mesmo, assim, como você falou agora, das 10 horas direto, né? Pode ser, né? Tem alguns indícios, né, que esse cara era diferenciado, o hackeamento dele era diferenciado, né? Mas, assim, voltando a essa questão do despertar, e mais uma vez, esse é o último conto que a gente vai abordar aqui do Animatrix, que é o conto do recorde mundial. Somente as pessoas excepcionais se dão conta de Matrix. Os que ficam sabendo de sua existência possuem um alto grau de intuição e sensibilidade e uma natureza inquisitiva. É, meus amigos, hoje... O sinal está firme. Esta frequência permanece aberta. Grande espetáculo! O atletismo mundial! Entretanto, raramente alguém adquire esse conhecimento através de meios diferentes. Com este homem, é assim. A gente descobre que existe outra forma de se libertar da Matrix, né? Uma mais proativa, né? Que depende mais da pessoa do que com a ingestão da pílula vermelha, né? Quer falar um pouquinho dessa história, Reginaldo? Nós comentamos ela essa semana, né? Eu acho que a mensagem dessa história é muito forte, cara. Eu não lembro quanto tempo é esse curta. Eu sei que ele é curto mesmo, ele é um dos mais rápidos, assim. Ele conta a história de um corredor, vamos dizer, um Usain Bolt, assim, né, meu? Naquele desenho, naquele traço tipo do... É um Flux, né? Que eu acho feioso, eu acho ele estilizado demais, mas na animação funciona, cara, que é uma maravilha. Porque é um corredor superando o próprio limite, com a força de vontade, né? Com a ideia mesmo, assim, de superação física e dos limites, ele acaba ultrapassando, saindo do simulacro, saindo da Matrix e despertando durante um segundo. Então ele se vê dentro daquele casulo, né? E volta, né? Então você vê que existe formas, sim, de você despertar além daquela que foi mostrada quando eles fizeram o resgate do Neo, né? Tem outras horas que eles falam também de formas diferentes de despertar, né? Mas essa é legal, sim, por causa da mensagem, né? Até quando chega a seus limites, e se você conseguir superar esse limite, qual é o limite? O limite é a realidade, tem a limitação da própria realidade, e às vezes a gente vê, né, situações onde a pessoa supera mesmo até a realidade. Mãe que resgata filho debaixo do carro, né? Pessoa que se arrebenta e não morre, sofre acidente e sobrevive. É aquela, vamos dizer assim, aquela pontinha de dúvida, né? Os autores souberam utilizar, assim, de forma soberba, né? Assim, uma variação desse despertar, né? Cara, eu acho barato esse conto, porque esse despertar dele é motivado por uma combinação de força de vontade, né? E força física, né? Que nem é física, né? É psíquica mesmo, né? Porque o jeito que a Matrix fica sabotando ele, né? Tem hora que aparece que ele tá com doping, né? Outra hora ele tá com lesão muscular. Mas acaba que o despertar dele é bem breve, né? Assim, quando ele se lesiona, ele fica numa cadeira de rodas, né? E, como você falou agora, ele vê, né, o exterior do casulo, né? Mas os agentes já estão na cola dele para impedir o despertar. De certa forma, é bem triste, né? De novo, assim, né? Eu acho que a gente pode até usar isso numa outra discussão, mas mesmo assim, no segundo filme, o arquiteto, ele fala, né, dos insatisfeitos, dos inconformados. Aí sim, você relaciona bem com invisíveis, né? Que são as pessoas, são os rebeldes, são aquelas pessoas do discurso do Steve Jobs. Isso é para os loucos, os desajustados, os rebeldes, os desordeiros, para os peixes fora da água, para aqueles que veem as coisas de forma diferente. Eles não gostam de regras e não nutrem o menor respeito pelo status quo. Você pode citá-los, discordar deles, glorificá-los ou difamá-los. A única coisa que você não pode fazer é ignorá-los, porque eles transformam as coisas. Eles impulsionam a raça humana para frente. E enquanto alguns podem vê-los como loucos, nós vemos o gênio. Porque as pessoas que são loucas o suficiente para achar que podem mudar o mundo são aquelas que o fazem. Misfits, né? As pessoas que não se adequam, né? Será que essas pessoas não são aquelas que vão despertar de um jeito ou de outro? Você vê que tem várias pontas, assim, dessa trama que você pode puxar, cara, e que rende uma história riquíssima, cara. Riquíssima, assim, né? Você romper a realidade em busca de uma superação de limite, cara, é do caramba. Esta é a minha nave. Nabucodonosor. É um aerodeslizador. Este é o convés principal. E a realidade para Neo começa dentro dos decks do Nabucodonosor, né? Que segundo a placa de inauguração no seu interior, é uma nave modelo Mark III, número 11, fabricada nos Estados Unidos em 2069, portanto há mais de um século. Um maquinário antigo, assim, o interior lembra um submarino da Segunda Guerra, né? Tudo parece cheio de gambiarras, né? Com cabos por todo lado, né? E como se estivesse sendo constantemente consertada, né? Remendada, né? Essa tecnologia, inclusive, eu acho que reverbera até um pouco nos maquinários deles dentro da Matrix, né? Quando eles vão extrair o Neo. Você gosta da feiura desse mundo, Mauro? Ah, eu gosto. eu acho que faz um contraste sensacional em relação ao mundo dentro da Matrix, né? Dentro da Matrix, tudo é bonito, é cool, né? Você vê o visual da equipe da Nabucodonosor fora, com aquelas roupas, né? Tudo esfarrapadas, né? Aqueles moletom velho. E quando eles entram na Matrix, todos eles cool, de sobretudos, ternos, jaquetas de couro, óculos escuro. Então, acho que faz um contraste bem bacana. Se o visual do começo do filme tem aquela estética esverdeada, assim, né? Aquele filtro verde, a hora que o Neo passa a conviver na Nabucodonosor, você vê que o visual é azulado, né? Um tom frio, assim, né? E pelo fato do sol estar oculto e deles estarem debaixo da terra, tem a questão do frio. Você vê que a hora que eles se escondem do sentinela, acho que é o Morpheus que põe uma touquinha, porque tá frio, né? Então, até, de novo, agora o filtro azul dá esse significado, né? E também o azul sempre remete a uma coisa melancólica, né? Que aquilo lá, ninguém merece aquele mundo, né, meu? Por isso que eu concordo em gênero, número e grau com o Cypher, né, meu? Eu sou muito confortável nas minhas amarras, assim, cara. Eu não quero desafiar, né, meu? Se isso daqui é uma simulação que a gente vive, tá bom demais, cara. Porque comer aquela papa, aquela gororoba todo exatamente, dia. Exatamente, cara, né? Você vê que com muito poucas imagens, assim, ele mostrando, ao invés de explicar, você entende que não tem mais vegetação, não tem mais, né? É uma gororoba que eles comem, uma coisa sem graça. O visual deles é, sabe, é domingo de pijama. Tô esperando visita, né, meu? Pro Cypher é pior ainda, né, cara? Que dá a entender que ele tomou um toco da Trinity, sei lá, 8 anos atrás, ele não tem mais ninguém pra chavecar no mundo, né? Ele ficou ali. Ela deu um toco nele e ela deu um toco naquele outro japonês, que é o parceiro da Niobe, né, do segundo filme. Também tem uma relação, ele tem alguma relação com a Trinity. Eu lembro disso dos jogos, assim. Dá a entender que, assim, né, a Switch tem alguma coisa com o Apoc lá, que, né, que os dois estão sempre juntos e tal. O Cypher tomou um toco violento da Trinity e ele não tem nada mais pra esperar naquele mundo, né? O cara come gororoba, usa pijama e não tem mais ninguém pra chavecar na nave, né? O mundo do cara acabou. Não, uma curiosidade, eu não tinha visto, não vou falar que eu tinha percebido isso, foi depois procurando e lendo. A Switch, ela foi uma, vamos dizer assim, eles deixaram bem sutil isso. Os irmãos Wachowski, se você vê eles no documentário, você já vê, eles têm um olhar triste, cara. É diferente, se você vê a Lana Wachowski no Sense8, cara, ela tá pinto no lixo, né, assim, tá felizona, né? Uhum. E eles, no documentário, você vê que eles são um pouquinho tristes, assim. Claro, eles mesmos tinham uma questão pessoal pra resolver, né? E a Switch, ela é exatamente isso, até pelo nome, Switch. Ela tinha uma questão de gênero, ela ia ser do real, né, na Nabucodonosor, ela ia ser um homem, e quando ela aparecesse na Matrix, ela ia ser a mulher, né? Ela ia ter essa alteração de gênero, e eles não conseguiram fazer isso, né, produtor. Ele sempre tenta, já que eu tô pagando, ele tenta podar alguma coisa, muito provável foi uma das coisas que foram cortadas, né? Então não sei se ela tinha uma relação lá com o Apoc, né? Mas, assim, é legal que eles conseguiram fazer isso de forma visual, né? Que ela, todos eles estão de preto, né? Quando eles chegam na Matrix. E ela tá de branco, né? E ela parece... Ela e ele, cara, você não sabe nada deles. Até agora, até hoje, não tiveram desenvolvimento. Você vê que são, assim, são dois personagens, assim, que devem ter uma história legal pra caramba, cara, né? De desenvolvimento, né? E o Cypher, é curioso, quando ele tá no restaurante lá com os agentes chamam ele pelo nome dele na Matrix, né? Na simulação. Regan. Isso. E ele fala que ele quer ser alguém famoso, né? Eu acho que ele fala alguma coisa assim, não político, um ator, né? Então... Ele não chega a fazer referência do político. Ele fala alguém bem famoso, talvez um ator, né? Então, isso eu lembro de ter visto no cinema e já ter associado com o Regan. Isso, exatamente. Né? Então, você vê assim, esses detalhezinhos são legais. A carne que ele tá comendo é maravilhosa. Até a mulher de vermelho lá, meu, e a carne, né? O filé que ele tá comendo. Olha, eu fico mil vezes com o filé, viu, meu? Porque é lindo aquele filé, né? E ele fala com gosto, assim, né? Olha, eu sei que esse filé não existe. Eu sei que o que eu ponho na minha boca... Matrix diz ao meu cérebro que é suculento e delicioso. Depois de 9 anos, sabe o que eu percebo? A ignorância é uma benção. Voltar pra papa lá já, né? Pra aquela canjica, canjica babada, né? Você tá falando isso porque você tá no mundo real, né, cara? Tem um ponto que ele tá assim, né? Que o Neo chega, surpreende ele, dá a entender que o Cypher tava falando com os agentes, que tá ali passando aquelas cifras da Matrix e tal. Ele até desliga alguns dos monitores a hora que o Neo chega, ele fala, you scared the bejesus out of me e tal, né? Você me assustou pra caramba e tal. E eles começam a conversar. Aí ele fala, o Neo pergunta pra ele, você fica vendo a Matrix codificada, né, não materializada? Ele fala, eu já nem vejo mais números. Tudo que eu vejo aqui é loira, morena, ruiva. Eu fiquei com dó do cara, velho. Alguém tinha que dar um abraço nele, porque ele tava muito fodido naquela nave. Ah, e tomando uma Maria louca, né, meu? Isso mesmo. O goró de cadeia, cara. Os caras fazem um goró com combustível, assim, meu, alguma coisa assim, né, meu? Tóxica, né, meu? O cara fala, pô, tem mulher aqui. Que vida, né, meu irmão? Tem uma coitado, dama, cara. Tem um jogo aqui de dama, meu, um carteado. Dá pra jogar um truco, né, velho? Mas aí você acaba pensando assim, caramba, cara, no segundo filme você vê aquela putaria, aquela rave de chakra, né, meu, que eles fazem debaixo da terra, meu, e pô, lá todo mundo tinha que se dar bem, né, meu, lá ninguém é de ninguém, meu, e por que o Cypher, por que não se arrumou numa dessa, né, meu? E outra coisa, as irmãs, né, que são irmãos na época, eles comentam, né, porra, o Scorsese tem o De Niro, né, os irmãos Coen tem o John Turturro, né, e a gente tem o Joe Pantoliano, né, cara, e que o cara é foda, bicho, ele rouba a cena mesmo. Ele é muito bom, cara, eu gosto bastante dele. O Morpheus, que era lazarento, meu, falava, ó, vai lá, estaciona o Nabucodonosor, troca o óleo e nós vamos lá pra rave, meu, você fica aí, meu. Porque não é verdade, meu, o cara traiu todo mundo, né, meu, porque, né, meu, pô, não tinha jeito, meu, o cara não é verdade, Mauro, o cara não tava afim de carne, viu, meu, não era carne. É, não, o cara tava desesperado, tava na seca monstruosa ali, cara. Isto... é a construção. É o nosso programa carregando. Podemos baixar qualquer coisa, de roupas, a equipamentos, armas, treinamentos simulados, qualquer coisa de que necessite. Meus amigos, a coisa começa a esquentar de verdade, né? Porque começa o treinamento de Neo, né? E é aqui que a revolução no cinema de ação e lutas marciais começa de verdade, né? No Dojo, Morpheus explica que esse é um programa de sparring, né? Igual à realidade programada da Matrix. Tem as mesmas regras básicas, como a gravidade, só que essas regras não se distinguem das regras de um sistema de computador. Algumas podem ser distorcidas, outras podem ser quebradas. Essa cena levou 8 meses para ser gravada, né? Os 4 atores principais, né? Eles passaram por um longo treinamento de Kung Fu pelo coreógrafo Yung Won Ping, que ele também repetiu esse trabalho em O Tigre e o Dragão e Kill Bill. E o barato aqui é que a gente vê nos bastidores que a pancadaria foi real, né? Com o Keanu Reeves e o Lawrence Fishburne, né? Admitir que sofreram muitas contusões, né? O Keanu, inclusive, ele disse que machucou feio, né, o pescoço, né, ele teve que até ficar afastado um pouco das filmagens. E a joelhada do Falcão, né, cara, muitos filmes de ação com aplicações de Kung Fu, como as vistas em Matrix, surgiram, né? Ou melhor, ressurgiram a partir daqui, né? Quer falar desse processo, Mauro? O Matrix, ele tem toda uma estética própria, né? Tanto de Kung Fu, quanto de golpes irreais, né? Golpes cinematográficos, voando, parando no ar, etc. Então, assim, criou toda uma estética que foi muito copiada nos filmes da época. Tudo que veio lá de 2000 em diante copiava muito Matrix. E tiveram bons usos e maus usos, né? Por exemplo, como bons usos, tem esse que você citou mesmo, o Tigre e o Dragão. Tem o Herói com o Jet Li. Tem o Clã das Adagas Voadoras. Todos os filmes com uma pegada oriental e que tratavam mundos ficcionais. Então eram como se fossem mundos de lendas, nos quais as pessoas voavam, nos quais as pessoas paravam no ar, nos quais as pessoas se moviam muito mais rápido do que qualquer outro ser humano normal. Então, pela lógica do filme, tinha tudo a ver você empregar esses recursos que surgiram com o Matrix. Agora, tiveram também os maus usos. Começou a chover em tudo que é tipo de filme, esse efeito de parar no ar, das mãos se moverem mais rápido do que qualquer ser humano, e sem qualquer explicação lógica dentro do filme, né? Então, como maus exemplos dá para citar o As Panteras da época, né, com a Cameron Diaz e a Lucy Liu, em que elas paravam no ar, chutavam pessoas para sair voando sem qualquer explicação do porquê que elas faziam isso. Filmes do Steven Seagal da época, até o Steven Seagal, que tinha lá o Aikido Roots dele lá do começo dos anos 90, começou a fazer filmes lá com o DMX, que eles paravam no ar, davam aquelas porradas voadoras. E o próprio X-Men 1, né, que o Regi mencionou, que bebe muito aí nas referências do Matrix. Se ficou legal pro visual, que eu acho que pra época funcionou muito, com visual paramilitar, de couro e tal, pra luta não tinha nada a ver. Por que que a Mística parava no ar, ou dava giros voadores, o Wolverine e o Dentes de Sabre também paravam no ar lutando, não fazia sentido. Tanto que no segundo filme já o Bryan Singer, né, já tinha passado a moda do Matrix, e o Bryan Singer abandonou completamente isso e fez lutas mais realistas. Tanto que o X2 é o melhor filme dos X-Men até hoje. Muita cópia boa, muita cópia ruim foi tirada aí dessa estética Kung Fu voador do Matrix. Não tente dobrar a colher. Não vai ser possível. Em vez disso, tente apenas perceber a verdade. Que verdade? Não há colher. Agora vamos à revelação da Oráculo. Não é mesmo predestinado ou ele só passou a ser o escolhido quando passou a acreditar que era, Reginaldo? Mesmo ele depois entrou, saiu da casa do Oráculo, né? Que tem aqueles, eles chamam de potenciais, né? E não explicam muito bem o que são aqueles menininhos, né? Aquelas criancinhas. O menino parece um Buda, o outro mexendo lá os bloquinhos, flutuando assim, né? Eu acho que lá ele ainda não acredita, né? E ele precisa fazer todo o ciclo, né? Fechar o ciclo para aí sim realmente se tornar escolhido, né? Então, eu acho que não. Eu acho que... E ela é bem assim... Vendo de novo, assim, eu acho ela bem confusa, assim, ela deixa ele tomar, não uma decisão, mas acreditar se é ou se não é, né? Ela deixa ele bem solto, assim. Eu acho, assim, o Oráculo uma das partes, assim, mais nada a ver, assim. Não é que nada a ver, é tanto faz quanto tanto fez. Serviu só pra realmente, depois disso, o filme vir assim, uma loucura de ação, né? Muito legal, e aí ele passa mais acreditar que ele pode salvar o Morpheus e não que ele é o escolhido. E aí o fato dele simplesmente querer cumprir um objetivo que é praticamente impossível, né, já que o Morpheus falou, quando você vê um agente, você foge. E ele partiu para cima dos agentes, assim, né, ele entrou naquele prédio, né, que é puta, uma cena maravilhosa, né. Mas eu acho que ele, até aí ele não acreditou, não, né? Até aí ele não acreditou. Por isso que eu acho que é tão importante ter as sequências, assim, né? O que faz parte. Porque você entende um pouco melhor nas sequências, né? Que eu acho que até você pode até falar, ah, confundiu tudo, foram por um caminho que talvez não devesse ir e tal, mas no primeiro ele, assim, o que ele faz é fantástico, é absurdo, né, assim, é impossível, né, mas só no finalzinho você vê que ele, praticamente como se ele alterasse o código da Matrix, né, no final. Antes disso ele tá num nível, assim, Trinity Morpheus, assim, né, até quase no final. Eu já acho, né, que a Oráculo ela vai construindo uma situação para ele se encontrar sozinho. É igual o negócio que ela fala do vaso, logo que ele entra. Ela fala para ele, não tem problema quanto ao vaso. Ele fala, que vaso? Ele vira pro lado, derruba e quebra o vaso. Aí ele fala, ela fala, não, já disse que não tem problema. Então eu acho que ela cava a situação para ele mesmo descobrir que ele era o escolhido. Que ela já sabia. E em nenhum momento, eu revi isso com bastante atenção ontem. Ok. Agora deveria dizer, interessante, mas... E você diz... Mas o quê? Mas é claro que você já sabe o que eu vou lhe dizer. Não sou o escolhido. Lamento, filho. Você tem o dom. Mas parece que espera alguma coisa. Em nenhum momento ela fala que ele não é o escolhido. Ele sai dali com a conclusão de que ele não é o escolhido. Ela fala pra ele, o que você tá sentindo dentro de você? Aí ele fala que eu não sou escolhido. Ela fala, pobre de você, que não vê seu potencial e as pessoas vão sofrer por causa disso. Mas com aquela cara de merda, né? Não, tudo bem, cara. Pra ele. Eu concordo contigo. Mas ela dá a entender... Pra ele, assim, ele não é, cara, né? Ela pode não falar claramente, mas ela, a forma como ela se expressa com ele, até assim, de forma assim, sabe? Pra consolar ele, né? Leva um cookie aí. Um biscoitinho aí. Mas assim, eu acho que ela fez isso de propósito, porque ele tinha que se descobrir. Se ele já chegasse achando que era escolhido, talvez não tivesse dado certo, a coisa tinha que cumprir um certo rito, ela tinha falado pra Trinity que ela ia se apaixonar por um cara que ia morrer e que ele ia ser o escolhido. Então, ela tinha que botar o Neo naquele caminho que ele tinha que trilhar. E ela falava pra ele, era um momento você vai ter que escolher entre você e o Morpheus, porque um dos dois vai ter que morrer pra coisa dar certo. Então eu acho que ela, sem dizer, ela coloca ele no caminho. E ao contrário do Regi, eu acho que ela tem muito mais propósito nesse do 1 do que nas sequências. Na sequência você junta ela, o tal do chaveiro, o arquiteto e, sei lá, uma pizza não dá R$3. Eles não servem pra absolutamente nada. É muito mimimi para pouco resultado. Ô Mauro, eu acho, eu concordo com você, sim, que ela põe ele no caminho. Mas até com aquela frase do vaso que você falou, ela até deixa uma pulga atrás da orelha dele, que ela fala assim, será que se eu não tivesse falado, você derrubaria? Né? Então ela deixa isso daí subentendido. Isso sim, eu concordo com você, sim. Né? E ela realmente, assim, até porque a atriz morreu também, né? Mas do resto, assim, foi o que eu falei. Talvez a gente não fale agora, mas eu gosto demais dos encaixes que eles fazem para ela, para o arquiteto. O chaveiro é o chaveiro, serve para a história, mas dela... Não serve, velho, não serve. Tira a porra do chaveiro que a história continua, não serve para absolutamente nada. Eles põem os caras numa quest para não fazer porra nenhuma. Aquele chaveiro que fica aqui na esquina do meu prédio serve para absolutamente a mesma coisa, nada. Não, ele realmente não serve mesmo, mas eu acho que os encaixes que dão pro arquiteto, para ela, eu acho que funciona para acrescentar na mitologia, mas isso daí realmente, assim, para agora, para esse filme, não precisa de tanta explicação mais também, né? Eu acho que realmente a participação dela, escutando você, eu acho que ela realmente, assim, ela põe ele no trilho mesmo, de forma indireta, mas põe. Mas o que eu acho que realmente, assim, despertou o Neo foi realmente ele falar assim, não, eu não tenho que me tornar o Chosen One, não tenho que ser o escolhido, eu tenho que salvar o Morpheus, é isso que eu tenho. O cara acreditou em mim e por isso ele dançou, né? Então eu vou até esse ponto aqui. Por ser parecido com o limite do corredor, assim, esse limite, entrar dentro do prédio oficial, ele lutar contra 3 agentes, né? Por ser uma coisa, assim, tão inalcançável, ele conseguir fazer, é que sabe? Ele mudou, ele se tornou o escolhido, né? Eu vejo dessa forma. E mais até, né, cara? A partir do momento em que ele escolhe se sacrificar, porque a Oráculo falou, um de vocês dois vai morrer, ou você ou o Morpheus. E ele vai conscientemente salvar o Morpheus, sabendo que ele vai morrer. E que ele vai salvar o Morpheus nesse processo, e que isso teria valido a pena. Então, a partir do momento que ele se sacrifica por um ideal altruísta, você já entra naquela mitologia cristã que eles associam muito com o Neo, né? Ele tá se sacrificando, ele tá dando a vida dele pelo outro, e depois ele ressuscita. Então, tem tudo a ver também, né? É muito mais poderoso ele chegar à conclusão pessoal, de que nem o Regi falou, de superar os próprios limites, se sacrificar, do que propriamente ele achar, não, eu sou o escolhido, então eu sou foda e eu vou entrar lá e vou arrebentar todo mundo. Eu acho interessante também, nessa cena da Oráculo, é que o Neo, ele vai tudo arrumado, né, com um terno bem elegante, assim, mas ele é bem diferente do visual super-herói de logo mais, né, quase como se ele tivesse indo a um médico, né, uma audiência, né, acho que é o Reginaldo falou ainda agora, aí a Oráculo fica tripudiando dele, né. Diz que ele vai se sentir bem melhor quando sair dali, né? Porque ele não acredita nessa bobagem de destino, né? Aí vocês lembram, né, que Morpheus pergunta pra ele lá atrás, né, se ele acreditava em destino, né? Ele diz que não, porque preferia pensar que tinha o controle sobre a própria vida, né? E a verdade é que ele não tinha antes, por ser prisioneiro, e nem agora que se libertou da Matrix, né? A verdade é que ninguém é completamente livre, nem dessa crença se destino existe ou não, né? Vocês tiveram essa percepção também? Eu achei isso também. Depois até, né, os desdobramentos que tem com isso, você vê que ele realmente tem uma programação a seguir, né? Lembrando também, né, Luiz, essa cena que ele tá conversando com a Oráculo na cozinha, em cima, assim, do batente, tá uma frase, né, acho que é latim, tá escrito, conheça a ti mesmo, né? Que é um provérbio, né, antigo, que tem bem a ver com isso mesmo. As respostas que ele tava procurando estavam com ele mesmo, assim, né? Ok, do que preciso? Além de um milagre. Armas. Muitas armas. Bom, seguindo em frente, aí rola de fato a traição do Cypher, né? Acontece a captura de Morpheus, né? E na mesma sequência, o Apoca, a Switch e o Mouse são mortos, né? E, cara, é uma sequência desesperadora, né? O Cypher, assim, com requintes de crueldade, né? Vai puxando, né, os plugs de cada um, né? E aí a gente chega, né, ao tiroteio no saguão do prédio do governo, né? Mauro, podemos cravar que é a melhor cena de ação dos últimos 20 anos? Como o efeito Bullet Time mudou o cinema de ação e depois virou um saco? É dentro da mesma perspectiva que eu falei do Kung Fu Voador. Na época foi algo sensacional, você nunca tinha visto nada igual, é um uso diferente das câmeras, das cenas de ação, uma movimentação fluida, né, do Neo e da Trinity enfrentando todos aqueles policiais no saguão. Essa cena até hoje, ela me impressiona, ela me empolga, não envelheceu nada, nadinha, ela funciona bem do mesmo modo que ela funcionou na época. O Bullet Time envelheceu mais por causa dos plágios que se seguiram do que propriamente pela cena. A cena não é ruim. Ela, na época, ela foi sensacional, ela surpreendeu a gente. Até hoje, ela se mantém. O duro é que o nego começou a usar Bullet Time pra tudo, pra paródia, pra coisa que não tinha explicação do porquê dar esse slow motion, ou do porquê uma pessoa seria capaz de desviar de uma bala, de uma faca, enfim, do que fosse. E acabou estragando um pouco do efeito e do propósito pra cena. Mas essa do lobby, poxa, você conta nos dedos de uma mão quais cenas de ação que você viu num filme que te empolgaram tanto. Aí depois disso, né, os agentes querem, né, as cenas de acesso ao mainframe da Zion, né? E só os capitães de cada hovercraft as têm, né? Como o Cypher foi morto por Tank, né? Neo e Trinity sobreviveram. Os agentes achavam que o resto da tripulação ia puxar o plug de Morpheus, né? Daí eles não tinham tempo para extrair as informações dele. Aí Smith ordena que as sentinelas interceptem a Nabucodonosor, né? Cara, é uma corrida contra o tempo, como todo filme é, né? A impressão que a gente tem é que o deadline entre o despertar e o treinamento de Neo é curtíssimo, né? Acho que, sei lá, num raio de 24 horas e olha lá. E, cara, e é interessante, numa passagem dos extras do Matrix, o editor até fala sobre isso, né? Como o filme é ágil, né? Sem respiro. diz até que tem um diálogo muito bom entre Neo e Morpheus no corredor do apartamento da Oráculo, né? Ele diz que o diálogo tem 2 minutos, é maravilhoso, mas atrapalhava o ritmo. Quer dizer que o filme não tem gordura, né, bicho? Assim, nada fora do lugar, né? Essa rapidez, né, que tem de uma cena para outra. Uma coisa sempre tá acontecendo, né? Em ritmo frenético. Se você cortar qualquer cena, qualquer coisa de Matrix, você perde pra história. Ela é redondinha, ela é sem gordura, ela é sequinha. Tudo tem o seu propósito, tudo leva pra uma construção. É realmente muito redondo. E ainda tem a cena poderosa, né, de Morpheus se livrando das algemas, né, e saltando para o helicóptero. Detalhe, né, o Neo usa uma M134, né, aquela clássica metralhadora giratória, né, usada em Predador, né, usada em Exterminador do Futuro 2, né. Todo filme, para mim, que tiver uma metralhadora dessa, é... Não. É fantástico, cara. E os diretores, eles falam que a câmera lenta deles não é só estética, né? Nessa cena que o Morpheus, ele tá saindo, né? Os sprints, né, de água, né? Tá tipo uma chuva, né? E ele vai saltar, né? Eles falam que eles querem evocar os quadrinhos, como se estivessem enquadrando, né? Capturando a imagem em um quadrinho, né? Aí você vê o helicóptero atingido, ele vai cair, aí Neo segura o cabo, Trinity atira na presilha, ele salta, aí o helicóptero colide no prédio, aí gera uma reação em cadeia nas vidraças. O cara é foda, bicho. O resgate é feito, né? Trinity e Morpheus saem da Matrix, aí Neo continua nela, luta com os agentes, aí Sentinelas penetram no casco da Nabucco, né? E eles estão prestes a liberar o Pain, né? Assim, o pulso eletromagnético. O cara é foda demais, assim, é uma coisa falando assim, justamente pra emular. Esse cara é muito vertiginoso. Você é só uma. Se livra dessa. Eu acho muito legal, tem um lance que a gente não comentou lá no treinamento do Morpheus contra o Neo, e que depois o Neo reprisa contra o Agente Smith, que é quando ele faz aquela postura do Kung Fu, estica a mão e chama o adversário para vir para cima, emulando o Bruce Lee. É exatamente a mesma pose que o Bruce Lee fazia nos filmes dele. Então é sensacional. Aquilo remete na hora para os clássicos do Kung Fu. É muito bem feitinho. Cabelinho e tudo, né, Bruce Lee, né? Não, até o jeito que ele mexe a cabeça na hora de chamar o adversário para cima. É muito legal. Cara, eu tentei chegar até esse ponto do podcast tentando segurar vocês dois sobre Reload e Revolutions. Mas assim, sem entrar no método das continuações, assim, vocês acham que o desfecho aqui seria o melhor fecho, assim, pra macro história, assim, um final em aberto, assim, como Cavaleiro das Trevas, do Frank Miller, por exemplo, que é um final em aberto clássico, né, que termina como uma promessa, assim. O que, é que vocês acham disso? Vocês acham que vocês viveriam bem só com Matrix 1? Fala aí, mano. Regina. Aí eu passo mexicano mesmo, viu, velho? Cara, eu vou te falar, assim, pro filme, não, cara, não, ele não precisa de sequência pro filme. Ele é redondinho, ele fecha bem, ele fecha com impacto, né, ele fecha com, se você pegar, né, a postura da humanidade lá em Animatrix, que ela é piedosa, né, ela é opressora com os robôs, o diálogo do Neo com as máquinas na cabine telefônica, não é de guerra, não é de ultimato. Ele fala, ó, o próximo passo é de vocês, né? Então, né, é forte, né? O voo eu acho fabuloso, né? Se até aí você lembrou da cena do helicóptero, que é puro quadrinhos, Luiz, né? O voo, então, é assim, é deslumbrante. Você fala, caramba, olha só, meu, né? Super-homem, né, meu? Então, ainda a referência, né, a cabine. Então, pô, cara, é um final perfeito. Não pro filme não tem, né? E para ele ser esse marco do cinema também, não tem necessidade de sequência. Eu só gosto e digo assim, já que elas vieram, elas são bem-vindas para mim, cara, porque eu gosto da expansão da mitologia, gosto de algumas cenas da sequência, das sequências assim que são fantásticas. Aquela cena na autoestrada eu adoro, né? Adoro mesmo. Gosto dos mechas que aparecem depois do terceiro filme. Eu acho, a gente não tinha visto cinema mesmo assim com mecha desse jeito, assim, tinha visto Alien mesmo, né? A Ripley usando um robozão que era, não era um mecha, né? Era quase um, sei lá, uma empilhadeira, né, humanizada. Então, na hora que você vê um mecha mesmo, assim, achei demais, né? E eu acho que tem pontos positivos, que talvez a gente possa discutir, né, agora. Mas pro filme em si, pro filme Matrix de 99, eu acho que não tinha necessidade. Eu acho que, assim, termina redondinho, o final é aberto, é sensacional. A mensagem é sensacional. Não se conforme, enfrente o sistema, tem muito mais por trás das coisas do que o que é te passado na superfície. O sistema me sacaneou a vida inteira, sacaneou os humanos a vida inteira, agora nós vamos dar o troco e cabe a vocês buscarem resolver essa situação. Eu acho sensacional a maneira como termina, é empolgante, é igual a gente estava conversando, é empolgante até hoje. Terminei de assistir ontem o Matrix 1 de novo, e eu falei, caramba, que filme redondo, que filme perfeito, que você sai empolgado, querendo ver de novo. Mas eu também, agora, né, se o Regi fez a meia culpa dele, eu vou fazer a minha também. Quem que não ficou esperando uma sequência na época? Quem que não queria ver mais daquele universo? Quem que não queria ver a guerra do Neo contra as máquinas? Um Neo super poderoso, um Neo Superman enfrentando as máquinas numa proporção ainda maior. Todo mundo queria ver aquilo. E eu esperei muitas sequências. Eu gostei do 2 na época, apesar de ficar com uma pulga atrás da orelha, porque eles deram um downsize violento nos poderes do Neo, que insinuava, né, no final do primeiro. Mas eu falei, cara, é aceitável para a história fluir. Na época a gente não tinha ideia de como o CGI do 2 ia ficar tosco rapidamente, coisa que não aconteceu tanto com o 1. Mas beleza, cara. Agora, pra mim, o fechamento do 3 é tão broxante, tão triste, tão anticlimático, tão contra tudo que o primeiro constrói, que na minha cabeça só tem um. É aquela coisa que a gente fala, né? Ah, tudo bem, você não quer ver o Watchmen misturar com o universo DC? Fica com as historinhas do Alan Moore, fecha no final do Watchmen. Eu faço isso com Matrix. Eu acho que a soma do 2 e do 3 é tão broxante que eu fico na minha cabeça com um, eu encerro o final ali no primeiro. Eu tinha os 3 em DVD. Quando eu fui recomprar, eu só comprei o Blu-ray do 1 e tô feliz com esse final em aberto. Cara, eu adoro esse final. Eu virei bem só com ele, assim, quando o Neo diz não, né, para os agentes, né, na hora que ele para as balas, né, como se ele estivesse repetindo o mantra da colher, né, a colher não existe, né, então aquelas balas também não existem, né. Isso é uma prova para mim que ele tem poder dentro e fora da Matrix, né, de manipular a Matrix, né, ele não pode ser morto nela se não quiser, né, sua mortalidade só tá no exterior. Cara, a trama é circular, né, percebam que o prédio no final é o mesmo da fuga de Trinity no começo, né? Acho que é o eterno retorno, tá muito simbolizado aqui, né? Não só pela locação, mas a própria ruptura do Neo, né, com aquele mundo, né? Sobre as regras daquele mundo, a morrer e voltar, né? Ele começa a enxergar a Matrix pelo que ela é, né? Linhas de código, né? Ele enxerga os fios da trama, né? Quase como entrar na cabeça de um escritor, né? E ver em primeira mão o que ele tá escrevendo. Cara, eu acho perfeito, assim. E assim, mas a parte ruim, 20 anos depois, algo datado em Matrix pra vocês? Pra mim, não. Eu assisti ontem, plenamente confortável, tirando aquela questão de ter tanto telefone fixo e celular de flip, o resto é bobagem. É uma questão mais estética e alguma coisa tecnológica, mas não me incomoda. Os efeitos especiais não me incomodam, uma coisinha ou outra, mas muito pouco. Eu achei que envelheceu bem nesses 20 anos. Você, Jean? Não, também acho que não. dá pra assistir numa boa, né? Se tiveram sorte com os efeitos, que às vezes a limitação de grana faz, né? Então eles não, por exemplo, eles não fizeram a cena do trem, né? Que é em CG, né? E que nas sequências a grana rolou solta, eles puderam fazer mais coisas, e isso sim, com o tempo, ele afeta, né? E fica, dói no olho quando você vê assim, o CG antigo, né? Mas essa questão técnica do CG, eu ainda acho ele assim fantástico, assim, impressionante, né? Os filtros usados no filme, toda a parte visual, eu acho atual mesmo, assim, né? Eles não contaram, né, com esse desenvolvimento da nuvem que a gente tem hoje, né? Que eles podiam explorar isso de certa forma, né? Esse conceito de nuvem que a gente tem hoje. Acho que ninguém esperava também ser tão rápido, né, esse desenvolvimento. A gente não tinha também a ideia de smartphone na época, então, também, né, assim. Então, você vê que tem muita coisa, assim, que mudou pra gente em muito pouco tempo, né? Se distanciou daquele conceito, da tecnologia, da parafernália que aparece em Matrix, mas a parte filosófica e conceitual, essa é muito contemporânea, gera reflexão para você, né? Se você for ver assim, de forma mesmo assim, né, autocrítica, comparando com a vida que a gente leva, né, a vida que a gente mostra também, né, na rede, assim. Então eu acho, pô, cara, eu acho que é necessário assistir Matrix hoje em dia, não é só válido assim dar uma chance para Matrix, muito pelo contrário, eu acho necessário ver. Cara, eu acho que só as sentinelas começam a me incomodar, assim. Eu até fico imaginando se vale a pena dar uma garibada, sabe? Como o George Lucas fez na trilogia clássica de Star Wars. Mas depois aí eu fico com medo, sabe? O fato é que Matrix parece uma franquia morta, né? Eu sempre tenho essa impressão, assim. Acho que 20 anos em nada comemorativo, né? Assim, nenhum burburinho sobre algo novo, né? Vocês têm essa impressão, não? Eu tenho totalmente, cara. E eu repito, cagaram o 2 e o 3. A cagada é tão grande que eu não assistiria um Matrix 4, sei lá, passou 20 anos, hoje talvez assistiria. Mas se fosse 10, 5 anos atrás, eu falaria, foda-se. O 2 e o 3 foram tão ruins que eu não queria saber o que vinha depois daquilo. Eu acho que não foi por isso, não. Eu acho que é o filme certo na hora errada. O conceito, né, tanto de transmídia, quanto de sequência, de franquia, ele chegou um pouquinho antecipado, assim. Ele foi, vamos dizer assim, ele foi vanguarda demais, assim, né? Não pegou a onda certa, porque em 3 filmes, no momento certo, vamos dizer assim, hoje em dia, com franquia, seria legal, com essa expansão em série, né? Você vê Sense8, ele tem, assim, de forma orgânica, né? Essa rede das pessoas pelo mundo é quase uma atualização de alguns o fato de um usar a capacidade do outro, seria o usuário da Matrix aprendendo a pilotar um helicóptero ou uma arte marcial, né? Então você vê que eles atualizaram, tá na cabeça ainda das irmãs Wachowski, é que realmente, assim, não foi na hora certa, né? E eu, pelo menos, entendo desse jeito, assim. Tem tanta porcaria, cara, que continua, né, meu? Tem Harry Potter, meu, que me perdoe os fãs, mas tá continuando firme e forte. Aí, não que Harry Potter seja ruim, não foi isso que eu quis dizer, não, cara. Não, é. Foi sim, eu sei, eu conheço você. Dá uma cutucadinha em alguém, assim, não foi não, cara. Eu, não gosto, não sou o público-alvo, mas eu entendo. Né? E você tá vendo agora uma sequência que não tem pé nem cabeça, né, meu? Tem uma defasagem de tempo, uma história que, né, alheia ao universo, quer dizer, faz parte do mesmo universo, mas ela não é baseada em nenhum livro, assim. Então você vê, assim, se isso consegue se desenvolver, não teria porque Matrix, no momento certo, não continuar, cara. Eu acho uma pena, cara, acho mesmo, assim, porque, caramba, meu, assim, com uma pegada meio Black Mirror, que a gente vê agora, assim, eu acho que seria legal pra caramba, cara. Eu também tenho essa impressão, né, que é uma pena, mas aí eu volto no meu ponto. Star Wars é da década de 70. Nós estamos em 2019 revivendo a franquia, criando novos conceitos. Por quê? Porque o final foi razoavelmente satisfatório apesar de ter gente que não gosta lá do Retorno de Jedi, eu pessoalmente gosto, foi satisfatório para a maioria das pessoas. Agora você vê, depois do Matrix 3, o que, que você esperava no Matrix 4 na época? 2 horas e meia do arquiteto jogando gamão com a oráculo, enquanto o Morpheus virava pirueta, procurando, sei lá, o palhaço misterioso que não serviria para nada na trama. Sabe? Você não tinha mais o que esperar daquilo. Aquilo levou para um beco sem saída, decepcionante. Então aquilo meio que matou a franquia para mim. Se ele tivesse terminado aquele gostinho de quero mais, tivesse terminado com um final satisfatório, em que, sei lá, o Neo tivesse algum propósito, que a coisa tivesse avançado para algum ponto, as pessoas iriam querer retomar dali em diante. Agora, quem que vai querer retomar a história que terminou com a Oráculo e o arquiteto num banco de praça dando comida pro pombo? Eu vou ver meu vô fazendo isso que eu ganho mais. Assim, eu fico entre o meio termo entre vocês, assim, eu achei um pouco decepcionante essa cena final do Matrix Revolutions, mas assim, eu jogo na lata lixo, eu gosto de 2 filmes, terminei de assistir o Matrix, aí eu tava emburaquei com o Reloaded, cara, não me incomoda, eu gosto do filme, e eu acho que a forma correta, assim, de reabordar novamente isso era a forma Animatrix mesmo, assim, como o Reginaldo falou, assim, de contos, assim, antologia e tal, dentro do universo, abordando personagens já pré-concebidos, por exemplo, por que não contar a história desse Apoc, da Switch, né, também? Contar esse tipo de coisa, né, resgatar essas coisas. Eu acho que Matrix funcionaria nesses termos também. Eu acho que ainda teriam alguma história pra contar, né, porque o final acaba com um impasse também, né, com um impasse entre vocês dois aí, né. Eu acho que dava pra contar isso. As pessoas que quiseram sair da Matrix, as pessoas que ficaram, como ficou aquele status quo, né? O que aconteceu com o Morpheus depois. Eu realmente confesso pra vocês que eu tenho essa curiosidade. Se rolasse no cinema, eu ia assistir. Se tivesse um seriado, assim, eu também gostaria de assistir. Mas eu acho que a verdade é que os Wachowski, eles ficaram muito putos, né? Com a repercussão das últimas coisas que eles fizeram, né? Sense8, eles esperavam que Jupiter Ascending virasse uma trilogia e não virou, porque foi fracasso de público e crítica, né? Porque então, é assim, ruim. Eu acho que eles. Né? Eu já também gosto desse. E Júpiter Ascending, eu adoro, cara. Adoro. Ah, não, não. É não. Isso. Visual maravilhoso. Legião dos Super-Heróis, cara. O dia que, a gata, né? Borralheira espacial, tem que não. Tem que ser aquilo lá, tem que ser aquilo lá, cara. Visual. Cara, os caras fazem naves em forma de catedrais, assim, cara. Isso é lindo. É isso que eu falo das irmãs Wachowski. Fora da caixinha, cara. Eu acho o seguinte, assim, você falou do Star Wars. O Star Wars, ele durou tanto tempo, né? E dura até hoje, cara. Principalmente, eu acho, que todo mundo critica, mas quem segurou essa franquia por mais de 30 anos aí foi o George Lucas, cara. E ele soube fazer. Sim, concordo. Né? Tem uma molecada aí que não sai de dentro da casa da mãe, sabe nem quanto custa a conta de luz e critica o George Lucas, cara. Mas ele segurou essa bucha sozinho e soube reinventar com desenho, com animação, trilogia nova, episódios 1, 2 e 3. Ele soube se reinventar, cara, né? Ele soube. É gente que faz, cara, que nem eu e o George Lucas, porque a minha fanfic, Mauro, dava continuidade na história, cara. Tá vendo? Eu peguei. Quem ganhava a partida de gamão? Não, cara, você sabe o que eu me peguei, que eu adorei, cara, assim, que o Neo, ele fica cego, né, meu? E eu também adoro Duna, né, meu? Ou, né, o Muad'Dib, ele fica cego, né? Sim. Então, eu achei que, sabe, apareceria um cara na Matrix, na simulação, que seria o Neo com visão. Ele seria mesmo, assim, tipo, como o Paul Atreides ficou mesmo. Era o Messias que aparecia de vez em quando e tava manipulando pelos bastidores, assim, cara. Tô brincando, claro, né, meu? Mas eu acho que, ou igual o Luigi falou, pegar outro lado, sei lá, cara, dá pra fazer, cara. Nós estamos vendo Star Trek Discovery, que, meu, tem nada a ver com nada, nem com a série original, nem com o Abramverse, não tem nada a ver com nada, cara. E tá aí, meu. Né? E boa, viu? Né? Os fãs estão se descabelando. Cara, eu não tô nem aí pra eles, cara, que eu não sou fã de Star Trek, só sei que eu tô gostando. Então, cara, mas é isso. É assim que o público que se renova, cara. É, foi assim que Star Wars sobreviveu, cara. Meu sobrinho, quadrinhos, cara, eles falam com carinho, cara, de Clone Wars. Com carinho, assim, eles amam aquilo, cara. Porque foi o contato que eles tiveram com Star Wars, né, cara? Então, assim, tem coisas que a gente, assim, tem que ser o cara com essa visão, né, que às vezes é tão criticado, né? Eu acho, assim, a gente tem que ser sincero, essas sequências só saíram por dinheiro, cara. Deram muito dinheiro pra dupla e eles aceitaram fazer, cara, né? E teve erros e acertos. Eu não sei se foi isso, se foi uma questão financeira, né, fracasso. Eu não consigo dizer, cravar o que foi, assim. Talvez eu tenha que estudar, né? E me preparar, vir armado pra debater com o Mauro aí numa sequência. Está ouvindo, Sr. Anderson? É o som do inevitável. O som de sua morte. Adeus, Sr. Anderson. Meu nome é Neo. Mas assim, pra fechar o podcast, assim, pelo menos uma coisa que eu acho que nós três vamos concordar. Cara, essa trilha sonora é fantástica, hein, Mauro? Ah, sensacional, cara. Nossa, na época era CD, né? Molecada já nem sabe o que é isso mais hoje. Mas o meu CD eu ouvi até gastar, né? Furou. Porque ele é um símbolo do que era moderno e diferente para a época, né? Ele é aquela mistura de tecno com metal. Aquilo dali gerou toda uma tendência que depois foi descambar no new metal, no metal, que o pessoal hoje em dia mete o pau, critica, mas que eu gostava muito na época. Tem os expoentes, né, do que era diferente na época, né? Na trilha sonora nós temos, né, o Marilyn Manson, Rob Zombie, o Rammstein, sem falar, né, no próprio Prodigy, né? O Prodigy era o símbolo máximo da tecneira, né, do tecno na época. Pegou tudo aquilo que encaixava perfeitamente naquele universo distópico. Então é muito legal, é muito empolgante. E se você for ver, até é uma trilha coerente, né? A maioria das músicas fala de temáticas ligadas ao filme, né? Fala de conformismo, manipulação. Todas elas têm alguma mensagem dessas. Culmina com o Wake Up do Rage Against the Machine, que é uma geração anterior ao resto da trilha, né? O Rage já era consagrado na época, né? Já era, sei lá, um passo antes desse pessoal que veio do Matrix em diante. Mas era a mensagem símbolo, né? Do inconformismo, do combate ao sistema, né? A música é o Wake Up, né? Acorde. Ela fala de manipulação da informação, de o que você sabe sobre os fatos não é a verdade. Ele questiona que foi informado sobre a morte do Martin Luther King, do Malcolm X, e que a realidade teria muito mais por trás daquilo do que o que foi divulgado para a população. Então, cara, é emblemático, é empolgante, é um retrato da época. Então, adoro, e foi um prazer voltar a ouvir essa trilha sonora para gravar o podcast. Eu sei que você está aí. Eu posso sentir a sua presença. Sei que está com medo. Está com medo de nós. Está com medo de mudar. Falha no sistema. Eu não conheço o futuro. Não vim lhe dizer como isso terminará. Eu vim dizer como vai começar. Eu vou desligar o telefone e depois eu vou mostrar a essas pessoas o que você não quer que elas vejam. Eu vou mostrar o mundo sem você. Um mundo sem regras, nem controles, sem limites ou fronteiras. Um mundo onde qualquer coisa é possível. O que haverá depois, você vai decidir.